I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassic Cast no ar, meus caros interneticos. Voltamos com mais um episódio revolucionário. Esse quem vos fala, Calaveira, está comigo aqui o Capitão Bonaparte das tropas gordas e obesas, Brunão. E aí, galera, beleza? E Lucas Amura, esse aqui vai pra você, cara. O Lucas era mega fã dessa obra, mega fã mesmo, cara. Le Miserable. Tá comigo aqui o Garrafa, de volta lá do nosso querido Crazy Cast. Tá aqui de volta pra falar. Garrafa, esse que é cantor lírico, viu? Pra você que tá ouvindo isso, não é sacanagem. Mais ou menos. A gente se vira. Professor de canto lírico. Ele tá enganando meia dúzia de trouxa, mas tá. Porra, né não? É assim que é a vida. Seja bem-vindo de volta, meu cara. Olá, ouvintes, e o músculo mais forte do Hugh Jackman é o nariz dele. Follow to the left of your itinerary. E pela primeira vez aqui no Jurassic Cast, estreando, debutando aqui no programa, tá a Lidiane. Seja bem-vinda, querida. Ah, muito obrigada. E aí, pessoal, tudo bem? Lidiane que faz o Vale a Pena da Pena com o Miotti, né? É, exatamente. Estou fazendo algumas coisinhas por aí. Vamos roubar ela lá do Fase Beta, hein? Do Fase Beta, eita, o Maglione vai pirar. Você que está começando a ouvir esse programa, já pare agora, vai ali, pega um lencinho umedecido para não arranhar as bochechas, porque hoje vai ter lágrima. Não sei se nossas, espero que não, porque eu estou cansado de fazer papel de viadinho no Jurassic Cast chorando que nem um doido. Mas é uma obra indubitavelmente muito emocionante. Os Miseráveis, cara, finalmente nós trouxemos essa obra-prima da literatura mundial, para mim o melhor filme de 2013, sem sombra de dúvidas. Na opinião, deixo que vos fala, não sei da opinião de vocês, coloquem nos comentários a sua opinião. Então vamos ao programa, só nos resta chorar e cantar. Vamos embora, a gente volta. Calaveira, antes da gente começar, eu preciso falar o seguinte pro ouvinte. Querido ouvinte, se você não curte musicais, desliga agora e vai fazer outra coisa. Não. Não vou deixar você propagar essa ideia. Não, é... Veja, vai que vale a pena. Tem muita gente que detesta musical, cara. Eu odeio. Eu acho musical um saco, enfadonho. Musical é uma coisa besta, uma coisa meio idiota, feita pra americana, por americanos. Não todos, né? Assim, muitos que eu vi. Eu gosto de alguns musicais. Esse é o meu favorito, que é o dos Miseráveis. Mas eu não vou deixar o Brunão propagar essa ideia. Se você não gosta de musical, eu vou falar pra você com toda sinceridade. Dê uma chance aos Miseráveis. Porque esse filme não é um musical, cara. Esse filme é uma obra-prima cantada. As músicas são maravilhosas. Os cantores são maravilhosos. O arranjo é fenomenal. O único problema desse filme é que ele é todo cantado. E na minha opinião, não precisava ser. E isso chega uma hora que irrita. Mas, ô Calaveiras, existe uma explicação até histórica, musical, falando... assim, rapidamente. Os Miseráveis, ele é categorizado como um musical, mas ele não segue o formato de musical clássico da Broadway. Ele é um musical mais antigo, que ele traz a referência de um estilo de música que era chamado de opereta. Na Itália, que foi o berço dessa ideia, o berço do musical, na verdade, é a ópera. Nada mais é do que a ópera. Só que em teatros menores, em condições menores monetárias, as pessoas faziam operetas, que eram óperas bem menores, com nível de dificuldade técnica muito menor, em que havia encenação no meio. muitas vezes. E eram como se fossem óperas reduzidas. Então você pode ver que o Miseráveis, ele tem até uma divisão operística, que é aquela parte de atos. Tem primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. E é muito característico de ópera isso. Por isso ele é menos Broadway, menos americano, menos enlatado. Não aparece do nada alguém dançando, pulando, Homem-Aranha pendurado de um lado pro outro no meio do negócio. É verdade, cara. Agora que você falou, realmente ele se difere um pouco disso, né? Até porque ele foi originalmente feito pros palcos da Europa, né? A origem dele, se não me engano, os dois que fizeram ele são franceses, os compositores e letristas da obra. Inclusive são franceses exatamente porque é uma obra do Victor Hugo, que era um famoso escritor francês do século XIX. E depois esse espetáculo ele ficou muito famoso e fez muito da sua fama no West End, que é a Broadway dos ingleses. Você pode notar isso, que nos musicais americanos, do nada, tem sempre muito show, muita dança, muito mimetismo, por assim dizer, né? Aquela coisa apoteótica. E o caso dos Miseráveis é completamente diferente. É, parece que você tá assistindo uma ópera, pra falar a verdade. Eu nunca tinha associado isso, sabia? Muitas das montagens são feitas com pouca encenação. Você vê que é característico da Broadway a microfonação no palco ou naquele microfonezinho que agora eles estão usando no rosto, assim, né? Nos Miseráveis, se você for ver todas as montagens antigas que tem em DVD, eles sempre usam um microfone fixo com pedestal, que é o formato mais como se fosse clássico, assim. É, o filme, ele tem uma vantagem técnica, e na verdade não é nenhuma vantagem, ele tem um aspecto técnico que até então nunca tinha sido feito em Hollywood. Pra falar a verdade, nunca tinha sido feito em filme nenhum. As músicas que você escuta no filme, são músicas maravilhosas, uma melhor do que a outra, elas foram cantadas em loco, né, Bruno? Como é que funciona o sistema antigo de musical? Primeira coisa, vamos fazer um musical. Ok, leva todo mundo para um estúdio, as pessoas gravam a música, a orquestra grava a trilha, os cantores cantam, grava-se um CD, um álbum, né? E aí, quando vai pro estúdio filmar as cenas do filme, o ator tem que ficar dublando. Ele não canta em loco. Ele não canta durante a filmagem. E nesse, eles resolveram fazer exatamente o contrário. Fizeram o seguinte, olha, para manter a emoção, para manter a atuação, para que o ator não fique preocupado em ficar dublando o que ele tá fazendo, nós vamos cantar primeiro. Então, eles arrumaram um esquema lá de um microfone captar melhor. Cada ator tava microfonado de um jeito todo camuflado lá e tal. Tinha microfone para tudo que era lado. E eles contrataram um pianista que conhecia a obra de cabo a rabo, de trás para frente, feito para trás. E botaram o cara numa caixa acústica, preso, e ele tocava. Os atores escutavam no ponto eletrônico só o piano e iam cantando. E, na verdade, o piano é que ia acompanhando a voz, não os atores acompanhando o piano. Ou seja, o que eles davam prioridade era para a voz, para o jeito de cantar. Então, cada um cantou do jeito que quis, do jeito que achou melhor, do jeito que se sentiu mais à vontade para, ao compor o personagem, cantar daquela forma. Inclusive, é por isso, um pouco aí da birra, acho que do Garrafa, da atuação do Hugh Jackman. Não, atuação não. E isso até quero falar. A atuação do Hugh Jackman, eu achei sensacional. Ele como ator, fazendo Jean Valjean, eu fiquei, caraca, maluco. Mas ele tem uma parada que ele canta muito americano, que é aquela coisa que é americano. Se você for... As pessoas não reparam nisso. Quando o americano fala em português, ele fala meio assim, porque a língua americana é anasalada. É muito anasalada. E o Hugh Jackman, quando ele foi cantar, ele provavelmente não cantava antes, quando ele foi treinado a cantar, ele botou muito nasal. Então, assim, todas as músicas ficaram muito pra frente. Não, mas sabe o que é isso, Garrafa? Ele é australiano, cara. Ele já foi cantor de Broadway, inclusive ele ganhou, na época que ele fez Wolverine, ele tava com uma peça na Broadway, se não me engano, Oklahoma. E ele ganhou um Tony de melhor ator, melhor cantor, não sei o quê. Porra, essa eu não sabia. Foi, ele ganhou Tony já. Tony Award, pra quem não sabe, é como se fosse o Oscar dos musicais, né? Isso, exatamente. Enfim, ele já é conhecido por ser um ator e cantor mesmo de Broadway. O negócio é que ele é australiano, então esse anasalado dele, esse sotaque, ele não consegue perder na hora que ele canta. Mas eu vou ser bem sincero, na hora que eu estava vendo o filme, eu mesmo como cantor não me liguei nisso. Porque assim, o filme te hipnotiza de uma maneira muito sensacional. Tanto pela fotografia, quanto por todo o clima, a montagem, assim, tudo te deixa assim meio babaca. E eu realmente não reparei isso. Eu só fui reparar isso quando eu fui comparar com os outros, entendeu? Que fizeram o papel. Aí quando eu fiz, puta que diferença. Mas fora isso... Mas é uma característica, ele não cantou mal ou ele cantou mal. mal. Não, ele não cantou mal. É porque os outros se saíram melhores do que ele. Os outros cantaram muito bem. Com exceção do Russell Crowe, né? Eu acho que o contrário. O Russell Crowe, ele não tem muita voz, né, na vida, fazer o quê? Mas ele se encaixou bem. Eu só achei ele uma porra de um robô do cacete, porque ele não me passou emoção nenhuma. É, eu senti a mesma coisa. Ele tava mais preocupado em acertar o canto, a letra, do que interpretar, né? E as músicas dele são as mais... Tem duas músicas dele que são as mais bonitas pra mim, fora dos papéis principais, são sensacionais, e ele, assim, um robô cantando. Pois é, mas a ideia deles era essa, assim, de tentar focar na interpretação com a canção, de cantar. Então, eles fizeram esse processo inverso que eu falei. Gravaram a voz com o piano tocando só pra quem tava escutando ali no ponto, gravava a cena e tudo, e aí depois é que eles foram fazer a orquestração no estúdio, né? Depois que o filme já tava pronto, já tava editado, já tava tudo certo, eles foram fazer a orquestração. E eles tiveram a dificuldade, cara, porque isso nunca tinha sido feito antes. Eles nunca tinham tentado, assim. Mas a ideia era pra que fosse realmente ousado. A ideia era essa, assim, é ousar, é fazer diferente, fazer com que seja uma obra única. E isso levou com que a interpretação deles ficasse mais importante do que a própria música. Você pode perceber, quem já escutou o original e vai ver, as músicas tem horas que elas são completamente diferentes da versão do musical, assim. A música fica mais baixa, o tom do ator que tá cantando ali, ele... Sim, a maioria cantou um tom e meio abaixo do original. Exato, porque eles acharam que pra eles era mais confortável ali naquele ponto e tal. A própria canção que a Anne Hathaway canta, que ela faz a Fantine, que é o I Dream a Dream, né? Que eu acho que é a música mais famosa desse musical todo, que ficou eternizada aí naquele programa lá com a Susan Boyle. A Anne Hathaway foi cantar, o nego falou, tá, vamos arriscar e tal. E o nego disse que quando ela terminou de cantar, tava todo mundo no estúdio se debulhando em lágrimas, cara. Eu não sabia que ela cantava. Ela me surpreendeu muito, tanto ela quanto a Amanda. Tipo, pra mim, elas não cantavam, elas só atuavam. A Amanda é assustadora. Aquela garota foi assustadora. Porque eu conheço a Amanda do Garoto Infernal, né? Que não é um filme tão legal assim, é meio monótono. Não, Mamma Mia. Mamma Mia, ela canta muito bem, cara. Eu não vi Mamma Mia, mas ela me surpreendeu bastante. Muito, muito mesmo. Assim, as duas, na verdade. Todo o elenco. Porque eu também não sabia que o cara que faz o Wolverine também cantava. Porque a gente conhece ele como Wolverine, né? E aí foi muito bacana ver todos esses atores fazendo outros personagens, surpreendendo tanto na atuação quanto cantando. Que não era uma coisa que eu esperava. Eu já vi pessoas se emocionarem no cinema. Lá vem. Eu já vi pessoas serem indiferentes no cinema, o Miotti. Você bota um bebê sendo estrangulado no cinema, o Miotti tá assim. Ah, é triste, né? Sempre apático. O Miotti é assim. Tá triste. É uma cena triste essa. O máximo de comentário que ele vai fazer no final é assim. Nossa, né? Nossa, né? Eu já vi pessoas se emocionarem, que sou eu, que sai aquela lágrima de um olho só, que esconde. E eu já vi pessoas chorarem igual a Chiquinho. E essa pessoa está neste programa e estava ao meu lado assistindo a pré-estreia desse filme. Digo quem era essa pessoa. Pode falar, era eu mesmo. Cara, não sei, não. Isso não é demérito nenhum você se emocionar. Eu estava chorando, sem sacanagem. Eu me emociono. Olha, não tem uma vez que eu veja a Anne Hathaway cantando que eu não chore. E é brincadeira. O Brunão. Brunão, como é que você estava quando a gente estava assistindo esse filme? Eu estava fungando, assim. Não, fungando cacete. Você estava igual a Chiquinho. O Brunão ficava assim. Aí eu olhava assim, a Márcia, minha mulher, estava no meu lado, virou e falou assim, o Bruno tá passando mal? Eu falei, não, não. Relaxa, não olha não, não olha não. Sem sacanagem, gente. Ele tava... Cara, o Bruno, ele soluçava. Mas eu não critico e também não julgo, nem, né? Enfim, não vou ficar falando com relação à postura dele, porque a cena, ela é mais que emocionante. É uma coisa impressionante. Não é só a parte da Anne Hathaway que emociona. É meio que o filme, ele fala assim, ó, você que chora por causa disso, chora aqui. Você que chora por causa daquilo outro, chora aqui, hein? O filme, ele te dá vários motivos pra chorar. Mas, ô garrafa, isso não é forçado. Não, não é, não é. Exatamente, não é. É porque o filme, o nome mesmo diz Os Miseráveis. É uma coisa miserável. É tristeza de qualquer maneira. Você não tem como correr. Eu tava sobrevivendo esse filme todo sem chorar. Eu tava de boa, lá engolindo a seco tudo. Tava com minha namorada... Tranquilo, de boa. Miotti style, né? Quando começou Empty Chairs and Empty Tables... Nossa senhora. Maluco, eu babei o cabelo dela. Eu não tô de sacanagem. eu babava, é a cena que o Marius canta quando os amigos morrem. Que ele volta e já morreu todo mundo. Maluco, aquilo não dá. Aquilo ali pra mim me acaba. Eu ouço indo pro trabalho, eu no ônibus tenho que me controlar pra não chorar. É uma parada assim de outro mundo. Eu faço isso escutando a Anne Hathaway cantando. Eu posso dizer que eu não chorei? Ixi, é o único macho aqui. Não chorou nesse filme, mas no Pokémon, quando o Ash morre, tu debulou a imagem, não foi? Eu detesto Pokémon, cara. Eu sou da galera do Digimon, mano. Caralho, eu também, sabia? Eu prefiro Digimon. É porque, eu, na verdade, eu tô numa fase que eu não choro com nada. Enfim. Mas o filme, ele é belíssimo. Ele te comove mesmo. Mas assim, eu assisti ele e falei, nossa, que lindo. E aí, tipo, caraca, eu choraria uma parte dessa, mas eu tô muito forte agora. E eu não chorei. Olha aí, ó. A vida transformando as pessoas em pedra, Bruno. Outra coisa que se destaca muito bem desse filme é a direção de arte, né, cara? Puta, tá fantástica, né, cara? Você que não assistiu o filme, você precisa assistir esse filme. Esse filme tem uma direção tão incrível, cara. Esse filme, Calaveira, tem a cena de abertura mais impactante, nossa senhora, do cinema dos últimos 10 anos, cara, pelo menos. Caralho aqui, cara. Como é que é a primeira cena? A cena é o porto lá de uma cidade lá na França, que eu não sei qual é também, foda-se. Eles têm uns prisioneiros que são forçados a fazer um trabalho... É, se eu não me engano é Toulon. Toulon, isso mesmo. E eles estão lá, os prisioneiros, puxando, cara, um navio que tá torto, velho. E a câmera vem passeando assim pelo navio, cara. Ela vem numa panorâmica assim, sinistra, por cima do navio voando. E a música, pão, pão, fortona. Cara, você arrepia, velho. E ter visto isso no cinema, velho, na tela gigantesca, é uma parada que é inacreditável de tão bem feita. Essa cena, se você perceber, a marcha, a cadência da música, ela fica assim, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão. Parece aquele tambor do pessoal que ficava batendo, pro pessoal isso. Ficar remando. Exatamente. É um trabalho extremamente escravo, aqueles ali eram os escravos do império, por assim dizer. Eles eram os prisioneiros. Que eram obrigados a trabalhar. Que eram obrigados a trabalhar, forçado e tal. Trabalha aí até morrer, morrer, morreu, ok. É, se morrer, morreu. Não, e aquelas condições, por exemplo, eles estavam de frente pro porto, então, por exemplo, água todo momento, pra eles ficarem doentes, cara, era daqui pra ali, morrer facinho. Exato, e aí os caras puxando a porra do navio, cara, um navio gigantesco, assim, e todos eles puxando, e aí começa a cantoria, look down, look down, e cara, é de arrepiar, velho, é de arrepiar. A letra começa, o coro começa com um grito, que é o grito deles puxando na cadência que o tambor vem, e a primeira frase é look down, you always be a slave, todos os prisioneiros cantando, olhe para baixo, você sempre vai ser um escravo. Conforme o filme vai passando, a gente vê que nada mais é do que a luta de um cara pra se livrar desse estigma. Caralho, que triste, eu tô começando a querer chorar já, cara. O filme, ele já começa te prendendo, né? Porque, tipo, essa cena, ela é muito cativante, assim, você sente o sofrimento dele mesmo e de todos que estão lá, assim. Não, tem um que veio falar de Jesus, né? O cara fala, ô, oh, por favor, doce Jesus, me ajuda, não sei o quê. E aí tem outro que fala assim, ah, Jesus, ele não se importa. Tipo, os caras já perderam toda a esperança, né, velho? Vocês reconheceram o Hugh Jackman de cara no início do filme? Eu olhei assim, eu fiquei, quem é esse filho da puta? E depois o caralho, Wolverine, viado! Vixe! Que filho! Eu não reconheci ele. Como é que você fez? Vixe! Vixe, mano, que feta. Oh, mas eu olhei, eu fiquei, eu conheço esse cara de algum lugar, mas ele tá muito velho. Eu ficava assim, não, de algum lugar. E aí eu fiquei um tempão encarando, encarando, encarando ele. Até que ele se arrumou, eu falei, caraca, o Wolverine. Ele é um ator performático incrível. Acho que ele perdeu 10 quilos, 20 quilos, uma coisa assim. Perdeu massa muscular. Primeiro ele malhou pra caramba pra ficar gigante. Ele queria mostrar que, mesmo o cara estando fraco ali e tal, escravo, não sei o quê, como tinha que fazer trabalho braçal, ele tinha que ser forte, né? Então ele malhava 3 horas por dia e só bebia água. Então ele ficou, tipo, seco, zero de gordura e mega parrudo. Pra aquela cena ali, e logo depois que ele é liberado, que ele vai pra montanha e não sei o quê, ele passou 3 dias sem se alimentar e sem tomar água. Pra quando chegasse no dia que fosse fazer essa cena, ele tá com aquela expressão meio cadavérica, assim, você olha, os olhos dele tão fundos, assim, o rosto tá bem esquálido, né? Ai, mas ele podia fazer isso com maquiagem, não precisava sofrer, assim. Ele é o cara que ele se entrega, velho. Ele é que nem o cara lá do Batman, entendeu? O Christian Bale. O Christian Bale, que é um ator duvidoso, mas ninguém pode dizer que ele não é um cara que se entregue. É, não, porque ele ficou magérrimo num filme e depois ficou forte em outro também. Maquinista, ele tá com 40 quilos, uma coisa assim. Não, mas sem comer, ok. Agora estreia sem água é difícil, hein, sem gente? Sem água é difícil, exatamente. É porque desidrata, né, cara? Não, e o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é cantar depois disso. Mas ali bata um hamburgão ali antes de cantar e renova tudo. Na minha faculdade, a gente é instruído pelos professores, mesmo quando você tiver aula 7, 8 horas da manhã, a não cantar de jejum, porque é muito alto a incidência de pessoas que desmaiam durante as aulas. Ah, a pressão cai? Eu quase desmaiei já numa aula de canto, porque você hiperoxigena cérebro e é muita energia que você gasta pra gerar um suco grande. Então, porra, o cara fazer isso, cantar depois de fazer tudo isso, porra, tá um risco fodido, cara. O diretor de supervisão de arte foi o Grant Armstrong. Cara, parabéns, de verdade, porque é um dos filmes com a direção de arte mais incrível que eu já vi na minha vida. Não, parece que você voltou no tempo, cara. Literalmente, você voltou no tempo, mas a precisão artística do figurino, da maquiagem, do cenário, de tudo, é impecável. E essa cena que vocês estão falando aí, que é o início do filme, chupa George Lucas. Aprenda a trabalhar com chroma key, porque essa cena ela foi toda feita em chroma key e você não vê um defeito na cena. A impressão que você tem que os caras estão rebocando a porra de uma fragata francesa do século XIX. Essa cena, ela foi toda feita em chroma key. A única coisa que não é chroma key ali são os atores à corda. A água também é real. Ah, sim, a água, claro. Né? Isso. Óbvio. Tipo, onde eles estão. É onde eles estão. Porra, a água e chroma key ia ser maneiro pra caralho. Aí chega um pão com bosta com o do Jorge Lucas e faz as merda que faz, entendeu? Usando chroma key. E o pessoal acha que chroma key não é uma coisa legal. O chroma key ele é muito bom quando ele é bem feito. Bem usado, ele é bom. Mano. Bem usado, como nessa cena. Exato, no aerolito do Chapéu. Polim também, porra. É, ainda bem que você falou assim. Ah, era... Ah, não, você tá certo, é isso mesmo. Era o Lito. O filme ele se passa, historicamente, entre a Batalha de Waterloo, que foi quando Napoleão perdeu a guerra, né? E no meio do filme, mais pro final, acontece a revolta de 1832. É, que são com os estudantes. Isso, os estudantes. Os estudantes republicanos, né? Exato. Todos nós estudamos esse período no colégio, porque afinal de contas foi o que começou a mudar o mundo, né? Historicamente, o filme ele é bem colocado. Ele tem um período muito bem definido. Nós tivemos a Revolução Francesa, que todos vocês escutaram, ou enfim, aprenderam no colégio, que é lá no período de 1700, 1770, que nós tivemos a queda da monarquia do rei Luís XVI. O que é que acontecia naquele período? A França estava em frangalhos economicamente. Mais ou menos o que está acontecendo num certo país da América do Sul. Não fala, não fala. Não, não vou fechar, não estou falando nada. Enfim. Estou falando nada. Né? Estou falando um país da América do Sul, não falei qual. Isso. Como é que estava o país naquele momento? Não, o país estava fudido, todo mundo passando fome. O país estava fudido, tem um motivo. A França estava dando total apoio à Revolução Americana. Os Estados Unidos estavam brigando contra a Inglaterra da guerra de independência deles, se não me engano é isso. Então a França estava apoiando os Estados Unidos, então ela estava enviando recursos, soldados pra caramba lá pros Estados Unidos, então a França estava fodida. Financeiramente ela estava completamente fodida. Só que a gente sabe que num estado de direito, de liberdade, assim como o Brasil, por exemplo, a monarquia nunca vai ficar fodida. Quem fica fodido é quem? O povo. E já tinham as ideias do iluminismo, né, como direitos iguais, de que a monarquia não tem que mandar em tudo, que a burguesia não é a dona da razão. Aí que entrou liberdade, igualdade, fraternidade. Isso, aí nós tivemos a Revolução Francesa no ano de 1770, com a queda da Bastilha. A Bastilha, pra quem não sabe, era o local onde se guardava todo o arsenal do Império Francês. E aí os revolucionários entraram, invadiram a Bastilha. E aí o que é que aconteceu? Corte a cabeça do rei. Men at Arms, entendeu? A população inteira armada e pegaram a cabeça do rei Luís XVI e guilhotinaram em praça pública. A Revolução Francesa semeou a nova ideologia na Europa, conduziu a guerras, acabou ser derrotada pela instalação do Império e depois da derrota de Napoleão Bonaparte pelo retorno à monarquia no qual o rei Luís XVIII vai otorgar uma carta constitucional. O filme se passa entre entre a derrota de Napoleão Bonaparte e essa Revolução de Julho de 1832, que era uma revolução feita pelos estudantes e tal, que não estavam felizes com a monarquia de volta. Ou seja, matamos um rei, botamos outro no lugar e continua a mesma merda, o povo passando fome, o rei cagando na nossa cabeça, comendo o boi do melhor e a gente aqui fudido. Era isso. O que eu acho interessante é que eles usaram até mesmo para situar ali esse período, naquela cena onde tá tendo o enterro do general Lamarque, que é quando eles cantam aquela música Do You Hear the People, assim, que é aquela porra que empolga pra caramba, né? Que o nego sobe no carro fúnebre e balança a bandeira vermelha, escambau, e depois dá um peteco do caralho. Ali naquela cena, naquela praça ali e tal, aquele elefante gigante, aquela estátua que tem lá, aquilo realmente existiu, cara. Aquilo foi uma estátua real que tinha em Paris entre 1813 e 1846, e ela era conhecida como Elefante da Bastilha. O Napoleão Bonaparte, ele queria colocar um monumento ali que lembrasse as vitórias dele e tal, só que aí era para ter se construído em gesso, e aí acabou que foi ficando meio de lado e faltou dinheiro e não sei o que, e aí a estátua começou a se quebrar e tal, e aí ela virou morada dos moleques de rua lá, do Gavroche e os amiguinhos dele, morava dentro da porra da estátua. Até nisso o filme ele usa, e o Vitor Hugo, inclusive no livro, ele traz essa informação desse elefante. Um filme que também mostra um pouco o período dessa questão da Revolução Francesa é aquele filme da Maria Antonieta, né? Foi quando o marido dela foi decapitado e ela veio logo em seguida. Por quê? Situar um pouco vocês mais no período histórico, porque é muito interessante o período histórico que se passa os miseráveis. Na Revolução Francesa, a monarquia era tão alheia aos problemas do povo, que aquela célebre frase que dizem, povo não tem pão para comer, e aí a pessoa vira e responde, pois que como brioches, quem falou foi a idiota da Maria Antonieta, que era a esposa do rei Luís XVI. Então aí você já vê como é que funcionava a monarquia naquela época. Isso tudo para situar vocês o porquê que houve a Revolução Francesa, e o porquê que houve, por assim dizer, uma segunda Revolução Francesa. A gente coloca dessa forma, foi a Revolução Francesa. Período em que tal os miseráveis, que foi aquele pequeno grupo de revolucionários do Partido Republicano que estavam tentando instituir uma república na França, que teve até o massacre daquele beco lá, onde foi todo mundo morto. E eles, enfim, acabaram com a Revolução ali, né? Que é um período muito triste. Esse momento que você fala que teve essa parte revolucionária, ela se passa um pouco no meio do filme. Porque o filme, na verdade, começa essa cena deles puxando o navio em 1815. É um período entre isso, né? Que começa o filme, mas o filme passa por esse momento que você citou. O próprio Vitor Hugo, ele tava escrevendo a história nessa época, cara. Isso é que é mais interessante. O Vitor Hugo, ele é dessa época. Ele é dessa época. Ele tava escrevendo uma história nessa época, e era uma história comum. Tanto que você vê que o filme, a história em si, elas começam sobre um cara que é um ex-preso, que tinha roubado um pão, e aí mais lá na frente, estoura a Revolução, e ele usou isso pra continuar a história dele, cara. Ele viveu a Revolução, ele tava lá. Inclusive, tem uma cena emblemática aqui no filme, é tenebrosa. A Fantine, que no filme é interpretada aí pela Anne Hathaway, ela era uma funcionária lá de uma loja de costura, sei lá de que era. Tecelagem. De tecelagem, isso. E ela é mandada embora e ela tem uma filha que mora não sei aonde, que é cuidada por uns caras meio mau caráter e tal. Uma filha que não tinha casamento, inclusive é por isso que ela é expulsa lá da fábrica, porque as outras ficam de picuinha lá, não sei o quê. Na verdade, ela foi expulsa porque ela não queria dar pro gerente, né? Também, tem isso. Mas enfim, no final das contas ela acaba virando prostituta e aí tem uma cena lá onde ela é esculachada lá por um cliente e ela acaba batendo no cara, aí vem o Javert e começa a dar sermão lá e tal, não sei o quê. E aí aparece o Jean Valjean, já transformado em Lemaire, ele era o prefeito lá da parada. E essa cena foi uma inspiração do Vitor Hugo para uma cena que ele viveu. Ele realmente estava andando um dia lá na cidade onde ele morava, não era Paris, e ele viu uma prostituta sendo zoada por um cara, o cara jogou neve na roupa dela, não sei o quê, e ele intercedeu, mandou o cara embora, não sei o quê, e salvou ela, e ele depois se inspirou nesse fato para criar a personagem da Fantine pro romance. Mas se você for analisar o livro em si mesmo, é bem chato de ler. Atualmente, assim, eu não tenho capacidade mental de ler aquilo tudo, que é muito grande e o texto é meio denso. Ele é muito cheio de crítica social. Então você já, até por esse ato que ele teve, você pode ver que ele era um cara que não concordava com as atitudes das pessoas daquela época e da sociedade daquela época mesmo. Por isso que livro é assim, tão crítico. Ah, porque na cabeça do cara, só porque ela era uma prostituta, ela tinha que aceitar, tipo, qualquer um do jeito que fosse, de qualquer hora, qualquer lugar, né? E aí, tipo, ele viu de forma diferente, né, uma situação dessa, tanto que ele a defendeu e criou a história baseado nisso. É, a história é fabulosa, a história dos Miseráveis é uma história muito interessante. É uma história de arquétipos. Isso, e o próprio livro, são vários tomos, né, são vários livros que compõem o grande livro que é a história dos Miseráveis. O nome de cada volume, né, é o nome de um personagem. Então, o primeiro é Fantine, o segundo é Cosette, o terceiro é o Marius, o quarto é só ali o rolo da Revolução mesmo, né? Idílio da Rua Plumet e Epopeia da Rua Saint-Denis. E o quinto é o Jean Valjean. Ah, que eu pensei que o George Martin era original colocando o nome dos personagens nos capítulos. Nada se cria, tudo se copia. Se você não quiser, enfim, o cara é babaca, ele não quer conhecer a história pelo musical, você pode procurar várias outras adaptações da obra, foram feitas pro TV e pro cinema. Uma delas, que eu acho bem interessante, assim, já assisti, acho bem legal, um filme bem legal, bem feito, é Os Miseráveis de 1998, com o Liam Neeson como Jean Valjean, a Uma Thurman como a nossa querida Fantine, Geoffrey Rush faz o Javert e a Claire Danes faz a Cosette. E esse é um filme bem legal, que ele não conta o musical, ele é uma adaptação da obra do livro mesmo, entendeu? Na cena introdutória, a gente sempre voltou nessa cena, a gente não falou do antagonista de Jean Valjean, que é o Javert, né? O Javert é um personagem muito interessante, porque você tem muita teoria pra descrever ele. Você tem muitas formas de tentar descrevê-lo, de tentar entender aquele personagem, porque os miseráveis, o povo miserável, é fácil você entender, é fácil você se identificar. A Fantine, que seria, por exemplo, a perda da inocência. Você tem o Jean Valjean, que é um tipo muito difícil de falar, que você poderia dizer que é o arquétipo da injustiça. Então é fácil você se identificar um pouco com esses personagens. Já o Javert é um pouco difícil, porque ele chega como um antagonista, mas ele não é bem um vilão. Ele não é um vilão, ele é simplesmente um cara cego que segue as convicções dele. Ele é a justiça cega, né, cara? E aí depois, mas depois você, ele explica por que que ele é assim. Ele era igual o Jean Valjean. Não, ele não era igual ao Jean Valjean. O que aconteceu é que durante a música, que é o duelo, que ele começa a discutir com o Jean Valjean até no hospital, uma cena que acontece, ele fala que ele nasceu na cadeia. Ou seja, a mãe dele foi presa grávida e deu a luz pra ele na cadeia. Isso. Então ele tem um código de justiça bem deturpado, né? Lógico, porque ele provavelmente viu todas as atrocidades que aconteceram dentro da prisão, desde pequeno, e a única coisa que acolheu ele para uma vida melhor foi a justiça, a lei. Ele segue a lei sem pensar, sem questionar até que ponto a lei é válida ou não, né? Porque o próprio Jean Valjean, ele foi preso e sofreu pra caramba por conta de ter roubado um pedaço de pão porque a irmã dele tava morrendo de fome. Era o filho da irmã. E eu acho que ele ficou 20 anos preso, não foi uma coisa assim? Por causa desse um pedaço de pão? Não, ele ficou 19 anos preso por roubar um pedaço de pão. No último dia que ele ia ser solto, ele desacatou o Javert. E aí o Javert condena ele a mais 5 anos. Mas isso aí é no livro, né? Não, no musical também. Ele fala isso durante a música. Não, no musical ele porque ele tinha que ficar indo no oficial de custódia, pra uma coisa assim dizer. Não, mas ele ficou uns 19 mesmo, uns 19 anos preso, uma coisa assim. Não, ele ficou 19 anos preso, aí ele é solto. Aí os caras entregam uma carta de custódia pra ele, que ele tinha que apresentar pra qualquer empregador dele. Que eu achei aquilo formidável. A carta tava escrita assim: este que porta esta carta é um ex-prisioneiro, ficou 19 anos preso, é uma pessoa perigosíssima, tu toma cuidado se você for dar emprego pra ele, que é uma pessoa que vai matar a sua mulher, ele vai comer seus filhos, não necessariamente nessa mesma ordem. Era mais ou menos assim a carta. Aí ele apresentou isso pra todo mundo, e quem em sã consciência vai dar um emprego pra ele? Aí uma hora que ele rompeu, ele simplesmente rompeu e ele deixou de ser, entre aspas, o Jean Valjean. Não, mas antes teve o processo, quando ele vai pra aquela, que ele encontra aquele bispo, sei lá, aquele padre, depois disso que ele resolve fugir, porque antes ele tava se apresentando, só que aí o bispo, não sei, acho que é padre, sei lá, recebeu ele muito bem, deu comida pra ele, local pra ele dormir, e aí o que que ele faz? Acaba roubando. E aí quando ele é preso e quando ele volta, o bispo fala pros guardas que deu a prata, tudo pra ele, que ele deu, entendeu? Inclusive você esqueceu desses candelabros. Isso, exato. E ele sempre carrega o candelabro, né? Ele passou por uma situação que ele não conhecia, porque até então ele só conhecia o lado ruim da vida, porque, pô, o cara tentou salvar o filho da irmã, foi preso durante anos, sofreu que nem um condenado. E aí, tipo, ele roubou do cara e o cara simplesmente falou, não, eu dei pra você e eu espero que você faça disso um bom proveito, recomece sua vida e tudo mais. Só que o Bispo fala no meio da música, "But remember this, my brother." E quando ele começa esse trecho, ele fala que mesmo ele tendo feito isso pra ele, era que ele tinha, que ele estava dando aquela prata para ele se tornar um homem bom, e que a partir daquele momento a alma dele estaria juramentada a Deus, e que quando Deus chamasse, ele ia ter que responder. E uma outra coisa que é muito interessante, que assim, a maioria das pessoas não sabe, quem foi o homem que fez o Bispo, porque todo mundo acha que é um cara qualquer, e não é. O cara que fez o Bispo no clube se chama Coleman Wilkinson, que ele foi o maior, de acordo com toda a pesquisa, foda-se, eu acho, é isso aí, foda-se, o maior Jean Valjean de todos os tempos da Broadway. É, eu tava lendo sobre isso mesmo, que ele que praticamente incorporou todo o personagem e tudo em relação a ele. Sim, ele foi o maior Jean Valjean, e assim, ele imortalizou várias canções e vários jeitos de se cantar. Por acaso também, ele fez assim, na minha opinião, os dois maiores papéis da Broadway, que foi o Jean Valjean e o Fantasma da Ópera. Caramba! São os melhores musicais também, né? Sim, esse cara, e ele, detalhe, o papel do Fantasma da Ópera é pra barítono, ele é tenor, e mesmo assim ele foi chamado pra fazer, e assim, musical de 25 anos, especial dos Miseráveis, chamam ele pra fazer. Isso é um filme que botou ele nesse papel, porque é como se fosse passando o manto de Jean Valjean para o Hugh Jackman. Porra, que coisa legal, hein? Ah, e é um jeito, é uma forma também de homenagear o cara, né? Porra, ele é monstruoso. Eu recomendo todo mundo que depois de ver o filme, procurar as principais músicas do Jean Valjean interpretadas pelo Paul Wilkinson. É outra coisa. Camisetas do Jurassic Cash, rapaz. Você entra lá em fictioncorporation.com.br e pode comprar as nossas camisetas. Temos camisetas do Doctor Who, logo do Jurassic Cash, Italian Stallion, contatos imediatos e muito mais. Acessa lá! Take cover, boy! Eu vi muita gente entrando no cinema sem saber do que se tratava e depois reclamando que o filme era muito grande. Nem a porra do título inteiro. Eu conheci, eu tive um amigo, até que falar isso. Ele não é uma pessoa ignorante, mas ele fez o comentário mais burro que eu já vi alguém fazer na vida dele. É o Maia, pode falar. Não foi o Maia. É menos burro que o Maia, mas falou de maneira mais burra que o Maia. Ele virou e falou pra mim, ah, eu vi esses miseráveis aí. Pegaram aquele filme lá do Gerard Depardieu e tentaram fazer uma coisa tipo com raios comigo. Puta, caralho, que pariu, não, velho. Parabéns, velho. Tu não deu um murro na cara desse babaca, não, velho? Eu encostei no ombro dele e falei pra fazer essa história. Cara, por favor, faz um favor. Não repete o seu voz alto. Ele, não, mas foi porque eu falei, cara, olha só, você tá parado. O musical é mais antigo do que esse filme aí. O musical tem mais de 30 anos, cara. 1980. Aí ele, ah, é? Eu falei, é, cara. Dá uma pesquisada antes de falar de parada aí, que foi meio violento. Nem ali o nome da parada, procura, tá vendo? Adaptação de musical. Você não foi no cinema pra ver um blockbuster qualquer. Você foi pra ver um musical. E pior, um musical que tem formato de ópera. E você tá reclamando que tá muito grande. Não, cara, mas sabe qual é o problema das pessoas? É que elas não gostam de musical. Não, e que elas veem a porra do bagulho. Elas veem a porra do Hugh Jackman e a mulher gato. Aí eles falam, ai, olha, ah, esse filme vai ser bom. Ah, esse filme deve ser ótimo, porque é de época. Ai, tipo novela da Globo, adoro. Aí o Wolverine, ele vai ficar com a mulher gato. Aí olha, aí o gladiador tá fazendo cara de mal. Aí vai ser o vilão que não gosta do Wolverine. O Wolverine e a mulher gato no final vai se apaixonar e vai ser isso para sempre. Ai, que legal. Aí tu chega, vai tudo pro caralho. Amanhã sai do cinema. Ai, não gostei, muito chato, não entendi nada, é muito grande. Eu acho de uma idiotice o cara que vai pro cinema sem saber o que vai assistir, escolhe assistir um musical, e aí quando entra e fala, ué, mas é tudo cantado? Mas olha só, eu vou falar pra vocês, eu vi, eu sabia do que se tratava, eu sabia tudo isso. O filme já me conquistou no teaser, que era só a marcha da música final, que é... Parecia a bandeira francesa toda em frangalhos, aí parecia os miseráveis. Cara, eu não sei porquê, eu olhei esse teaser e falei assim, velho, esse filme vai ser épico de um jeito que eu não sei dizer. Eu sabia que era um musical, Os Miseráveis é famosíssimo, porra. Eu sabia que era do musical. Fui sabendo disso. Entretanto, tanto, eu vou concordar em alguns aspectos, no sentido de que, mesmo sendo uma adaptação de um musical da Broadway, blá, blá, blá, blá, blá, é um pouco cansativo, sim, o filme ser completamente cantado. Não tinha necessidade. Você podia até manter a cadência das músicas. Você podia até manter, de repente, a trilha sonora tocando lá atrás. E você podia ter duas linhas de diálogo do sentido: ah, por favor, Javé, sente-se na minha cadeira. Não, cara, é: Javé, sente-se na minha cadeira, cadeira, cadeira, cadeira, cadeira. Não, obrigado. Cara, isso é um saco. Isso é uma hora que isso cansa. Mas, ô, Calaveira, olha só. Eu sei que é um musical. Não, não, não. Não é questão de ser musical. É questão de ser opereta, cara. É questão de ser meio voltado para a ópera mesmo. A ópera, ela é toda cantada. Ah, é. Bom, tudo bem. O original, ele é assim. Ele não foi inventado para esse filme. Eu tenho soundtrack. Então, assim, eu já ouvi todas as músicas, pelo menos 30 vezes cada uma. E não é só cada música. É os interlúdios, né? Que tem cada um, são que a gente chama de recitativo. Não dá para cortar nada. Todos os pequenos trechos do filme, ele tem pequenos detalhes na composição dos personagens que você não pode ignorar. Tanto que, se você for ver, por exemplo, essa cena que você tá falando, já vê a fala que o João, olha, eu te denunciei e não era você. Então eu quero que você prescreva uma denúncia contra mim. Olha o que nesse pequeno detalhe você viu o apreço que já vê aqui pela lei. Coisa que antes você estava só ele falando, a lei, a lei, a lei, a lei. Ali você viu um ato que ele teve de falar, não, a lei tem que se aplicar até a mim, porque a lei não erra. Então são pequenas coisas que não dá pra você tirar. É chato que, assim, pra quem não tá acostumado a ver tudo cantado, é ruim. Mas se for cantado no musical é assim, e isso dá certo no musical, por que tirar e fazer interpretado no filme? Porque também, se você faz interpretado depois canta, interpretado depois canta, interpretado depois canta, fica com cara de musical Broadway. Que o musical Broadway é assim, eles queriam deixar com a cara de antigo. Não é nem com a cara de antigo, é assim, é ser fiel à obra, porque a obra é assim. E inclusive, é as coisas que as pessoas não se informam antes, né? Esse filme, ele não foi feito por qualquer um, não foi feito por, assim, chegou o Brunão e falou, ah, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma versão dos Miseráveis pro cinema, vai ficar foda, porra. Aí o cara pegou, tirou o troco aqui do bolso e falou, vamos lá, eu vou pagar aqui o filme. Não, velho. Chamou meia dúzia de youtuber. Quem produziu esse filme é o mesmo produtor do espetáculo de West End de 1980, cara. É o mesmo cara, o fulano, não sei o que lá, McIntosh, que é o nome dele. O dinheiro é dele e ele quer fazer daquele jeito. E, cara, a obra é dele. Ah, não precisava também cantar em toda a cena. Velho, mas isso aqui é a adaptação da obra, que é assim, ela foi feita pra ser assim, então tem que ser assim. Aí você, ou qualquer um que foi assistir do alto da sua sapiência e sua empáfia, falando, não, mas isto tinha que ser de determinado jeito. Não, velho, assiste a obra desse jeito, é chata pra você, mas pra quem entende, pra quem gosta, pra quem vive desde 1980 acompanhando daquele jeito, se não fosse desse jeito ia ser estranho. Quando esse filme saiu, cara, ele foi escurraçado passado de um jeito. Não, só para quebrar um argumento que qualquer pessoa, possa pessoa de empáfia, nobre, pessoa de bigode. De bigode e monóculo. É, e monóculo, possa ter sobre esse filme, que era uma adaptação, deveria ser mais culto, deveria ser o quê? Só para deixar bem claro aqui, eu levei o Maia, preste atenção no que eu estou falando, pessoas que estão no Jurassic Cast devem saber o nível intelectual do Maia. Maia, o homem que uma vez falou que o nome da estátua se chamava David de Michelangelo. E que logo em seguida eu falei, Maia, é Davi de Michelangelo. Ele me perguntou, Michelangelo se chamava Davi? Que filho da puta. Voltando. Se controla. Meu Deus do céu, é que volta, velho. Depois dessa, cara. Se controla. Meu Deus, isso vai trabalhar de quê na Irlanda, velho? Vai viver como? Prostituta. Eu levei, você está reclamando dos Miseráveis. Eu levei o Maia, esse circo, esse intelecto premiado, para ver uma ópera de 3 horas no Teatro Municipal. O Maia, esse babuíno. E ele adorou. Olha aí. Uma ópera de 3 horas. Aquele ser capial, com esse QI que eu lhe apresentei, conseguiu ver uma ópera de 3 horas de estudo. E você, seu monóculo, estão reclamando super visto por musical no cinema. E ainda pagam de intelectual. Isso, porque musical é chato, porque musical não presta. Velho, então não assiste, cara. É por isso que eu não assisto, eu assisto poucos. Mas eu, a maioria eu não gosto, porque eu acho um saco aquela babaquice, porque vocês até colocaram bem, o pessoal tá falando e tal, e de repente começa a cantar que nem um bando de babaca. Aí nesse que todo mundo canta desde o começo, ah, porque não pode, porque tinha que conversar antes. Não, mas também não precisava, pega a cadeira, pega a cadeira, pega a cadeira. Tudo bem, pega a cadeira. Não precisa falar, pegue a cadeira. Entendeu? Essa é assim, enfim. Tem hora que ele fala, tipo, uma frase só. Ele não canta, não. Se for pra pegar a cadeira, ele fala, pegue a cadeira. Se eu não me engano, o Marius vira e fala assim, não. É, tipo uma isso. Uma hora que ele fala, não. É a parte que não é cantada no filme, não. Não, ele fala, recitativos, não. Nos recitativos tem pequenas frases, assim, tipo, tudo rosto, coisas curtas, mas não é, isso. Não existem falas, assim, realmente. Porque é uma frase, a ideia é não ter fala. É uma coisa um pouco cansativa, mas em hipótese nenhuma estraga o filme e nem eu estou fazendo crítica nenhuma quanto a isso também. Se eu não gostasse, eu faria. É só uma questão que muitas pessoas colocaram e que realmente acharam enfadonho e tal, pelo fato de não estarem a par, né? Realmente, eu admito que cansa, mas, cara, vale a pena se cansar. O filme te cativa, independente desse cansativo ou não. Sabe o que eu acho escroto? É o cara falar que não gostou do filme porque é um musical. Isso faz sentido, velho? É a mesma coisa que você falar que não gostou do filme porque é brasileiro. Ah, eu não gostei do filme porque... Ah, filme brasileiro, porra. Ah, não, eu não gostei do filme porque é comédia. Quer dizer que você não gosta de nenhuma comédia. No máximo, o que a pessoa deveria falar, se ela fosse uma pessoa com a sanidade no lugar, deveria falar, pô, cara, eu não gostei, mas porque não é pra mim. De repente é bom pra quem gosta. Porque eu não gosto de musicais. Ah, mas às vezes o cara quis dar uma chance, ué. A gente falou um pouquinho do Vitor Hugo, mas só pra situar também um pouco o autor da obra, ele era uma pessoa extremamente espiritualizada. Alguns estudiosos apontam que Vitor Hugo era inclusive espírita, espírita kardecista, mas era assumidamente católico e um católico apaixonado pela igreja, apaixonado por Deus, por Jesus, pelas figuras sacras, né? Então os personagens dele, hora nenhuma, esquecem da espiritualidade. Hoje em dia, né, a gente vendo esses escândalos religiosos de padres pedófilos, bispos evangélicos com mansões trilhardárias e tal, que é aquela ganância pelo dinheiro, pelo poder e tudo, você vê um bispo, que é o filme, né, que o filme traz, um bispo que é um alto líder religioso, sendo extremamente misericordioso. E ele com toda aquela pompa, com toda a roupa que a igreja católica manda você vestir, e o cara vira e fala assim, ó, senhor bispo, desculpe e tal, porque o clérigo era maior do que o Estado, né, maior que o rei naquela época. Ele falou, seu bispo, desculpa, mas aqui pegamos o ladrão. Ele falou, não, não, ele não é ladrão não, ele é um amigo meu, eu entreguei desses presentes pra ele, inclusive, olha aqui, meu caro, você esqueceu esses dois candelabros. E o João Valjean fica parado. Caraca, o que aconteceu aqui? É, porque ele fica confuso, né? Porque, tipo, ele esperava que ele fosse preso, repreendido, ficasse preso pro resto da vida, né? Porque se ele roubou um pão, ele ficou 19 anos, imagine roubar tudo aquilo, né? E aí eu acho que entra a música, uma das músicas mais interessantes do filme, que é a redenção ali do João Valjean, que ele resolve ali que ele vai mudar de vida, cara. E é muito maneiro, ele se entrega ali a Deus e tal. E a interpretação do Hugh Jackman nessa cena é absurda. É absurda o que esse desgraçado faz de se emocionar, cara, cantando e falando e tal, e ele chora e ele muda a entonação. É impressionante, cara. E o final, então, que é a hora que ele sai e ele tá determinado, né, cara? Você fala, caraca, esse cara, ele vai voar, velho, se ele puder, velho. O dia tá amanhecendo, né? Isso, e ele vai lá pra fora e rasga a porra do... Da carta. É a carta amarela. E o mais maneiro é a última frase, que é Jean Valjean is nothing now, another story must begin. E aí ele rasga o papel. Decorem esse tema, que é essa música que ele canta, porque ela vai aparecer depois em uma outra cena que é muito importante. Tá vendo? Vocês não queriam esperar o garrafa ali? Você não queria chamar o garrafa, tá vendo? Falei que valia a pena. Valeu. Mas só fazendo o gancho da questão espiritual, que ele mostra muito em toda a obra, isso me fez recordar também, por exemplo, quando o Javá chega pra ele e fala que ele mandou uma carta lá, achando que ele não era quem dizia ser, né? Mas depois fala que encontraram o Jean Valjean, e aí ele sabe que não é, e ele fica todo confuso, se ele salva a Cossê, e ou se ele deixa um cara morrer no lugar dele, né? Só que, tipo, ele fala, pô, eu não posso fazer isso, porque eu encontrei a Deus. Tem todo aquele conflito também espiritual de novo. E ele, independente de tudo, que ele ia perder, talvez assim, a oportunidade de cumprir a promessa dele, né, pra Fantine. Mas ele vai lá, não deixa o cara ser morto no lugar dele, foge e é perseguido, horrores. Mas ele faz o que seria certo, espiritualmente falando, assim. Essa cena, na verdade, é muito mais profunda do que ela parece. Depois que o Jean Valjean sai correndo, rasga a carta, ele, com aquela prata toda, ele vira Messias Lambert. Que eu acho que Lambert nem é o nome, né? É muito bem pra prefeito, né? Se eu não me engano. Eu acho que ele coloca dentro do nome. As pessoas que simplesmente, quando ele vira uma pessoa importante, ele é chamado assim. Não sei qual outro nome que ele toma, né? O nome que ele assume na obra do Vitor Hugo, no musical eles nem citam isso, né? Mas ele troca o nome dele pra Madeleine. Aí o que acontece? Ele vira dono de uma fábrica, que é a fábrica em que a Fantine trabalha. A Fantine é uma garota, né? Robô. Só que o que acontece é que ela tem uma filha e ela não é casada. Ela meio que foi enganada por algum galante, ou galante da época, e ela, obviamente, foi expulsa pela família, e ela não pode revelar que ela tem uma filha para a sociedade, porque a sociedade não aceita isso. Então ela deixa a filha aos cuidados de um casal de charlatã, e ela trabalha e manda dinheiro para que eles cuidem da filha. Só que no meio desse processo ela recebe uma carta no trabalho dizendo da filha dela, e aí as pessoas começam a falar: oh, meu Deus, ela tem uma filha na casada, ela vagabunda vai trazer problemas. Demitem ela, e aí que se faz todo o desastre, que ela tem que virar prostituta. A decadência da Fantine é pavorosa. É, absurdo, cara. Dói o coração. No início do filme, né, a Anne Hathaway tá maravilhosa. Ela tá radiante, cara. Tá com cabelo sedoso, cabelão preto sedoso. Ela tá linda. Distou até um pouco daquela realidade francesa que tava sendo vivida naquela época. Parece até um erro de produção, né, por assim dizer. Caralho, lá, mulher artista tem que botar uma mulher toda pimposa. Não, na verdade, aquilo ali é um recurso visual. Era pra você entender que a Fantine se destaca, exatamente, pra contrastar. O gerente lá da fabriqueta lá, ele cisma que ele tem que comer a Fantine, claro, quem não iria, né? E ela não vai dar pra ele, porque ela não é vagabunda nem nada. E aí, por uma intriga das outras, ela acaba sendo demitida. Aquele ali é o único emprego que tem, se duvidar, na França. Ela tem uma dívida que é pra cuidar aí da Cosette, que é a filha dela, e ela se vê numa situação desesperadora, que ela não consegue mais emprego, e ela vai de porta em porta, e todo mundo fecha as portas pra ela. Na hora, ela coincidentemente era empregada do Jean Valjean, só que quando ela pede a intervenção dele, o Javert chega pra conversar com ele, então ele fica meio perdido. Ele não sabe direito o que tá acontecendo, ela grita o nome dele. Ele, uai, estão gritando meu nome? Não, seu Lamère, não sei o que, né? O Javert vira pra falar isso pra ele, e ele deixa ela escapar, e ela vai, e aí começa a decadência dela. Ela resolve vender o corpo, né? Ela vai pra vender o cabelo, ela, né? Ela, na verdade, tá perdida, ela não isso. sabe mais o que fazer. Aí oferecem pra comprar o cabelo dela, ela falou, pô, meu cabelo tudo bem. Aí depois oferecem pra comprar o dente. Aí ela fica meio confusa, não diz nem sim nem não, mas já acabam arrancando o dente dela. E aí eles acabam induzindo ela não saiu com essa intenção, entre as. Mas assim, ela foi induzindo completamente pra esse caminho. E aí ela acaba aceitando porque, querendo ou não, ela precisava do dinheiro pra filha dela. Eu acho que a palavra não é nem induzido. Eu acho que a palavra era o que tinha. Mas a decadência da personagem é muito tocante, cara, porque você vê a derrocada do ser humano. Ela definha na sua frente. Exatamente, cara. Você vê a pessoa definhando. Eles pegam tudo dela. Eles primeiro pegam um emprego dela. Primeiro, a vida, né? A vida pega o emprego dela, rouba o amor próprio dela, rouba depois o orgulho e aí começa a roubar as partes do corpo dela, cara. Ela corta o cabelo, perde os dentes, e a única coisa que resta pra ela era vender o próprio corpo, vender o sexo dela. Que aí entra justamente a música, que é absurdamente cantada e emocionante, que é a interpretação da Anne Hathaway cantando a Had a Dream. É I Dream a Dream, ela tem. I Dream a Dream. Aqui o nosso consultor de músicas líricas acabou de me corrigir. Então, qual é a música? I Dream a Dream. Por que você tá sussurrando? É porque eu tô falando no teu ouvido pra tu se corrigir. Ah, tá. I dreamed a dream in time gone by, and hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. And I was young and unafraid. So dreams were made, used, wasted. There was no ransom to be paid. No song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night with their voices soft as thunder as they tear your hope apart, as they turn your dream to shame. He slept a summer by my side. He filled my days with endless wonder. He took my childhood and his stride, but he was gone when autumn came. And still I dream he'll come to me, that we will live the years together. A letra dessa música é uma parada tão triste, cara. Se você presta atenção um pouquinho só, cara, e junta todo o contexto ali dela ter perdido a vida dela ali, ter se entregue lá à prostituição, não sei o quê, e o cara termina de comer ela, vai embora, larga, joga duas moedas na cara dela, sei lá, e ela senta, cara, e ela tá tão desesperançosa, bicho. Ela tá assim, cara, que merda, né, velho? É como se a vida tivesse abandonado ela, né? Isso. E a letra é exatamente sobre isso, assim. E é muito triste, cara, porque na hora que ela tá cantando, né, ela começa falando assim, cara, teve uma época em que os homens eram bons, assim, suas vozes eram doces, suas palavras eram boas, né, tinha um tempo que eu amava cegamente, né, o mundo era feliz, e essa canção era ótima, era tudo feliz, e aí deu tudo errado, né, e aí ela fala sobre esse sonho que ela teve, onde ela tinha esperanças de a vida valia ser vivida, ela sonhou que o amor não ia morrer, que Deus ia perdoar, e aí ela conheceu o cara, né, que é o pai da Cosette. Exatamente, né, ela não fala isso certo, mas ela fala que ele dormiu comigo um verão, preencheu meus dias com um amor sem fim, levou minha juventude e tal, não sei o quê, mas quando chegou o outono, o cara se foi, né? E aí, cara, é a parte mais triste, cara, que ela canta com um ódio, assim, um ódio e uma tristeza inacreditável, e ela fala assim, e eu ainda sonhava com ele vindo a mim e a gente ia viver os anos juntos, mas há sonhos que não podem ser, cara, e há tempestades que não podemos prever. E aí a parte mais triste de todas, que ela fala assim, eu tive um sonho de como minha vida seria, tão diferente desse inferno que eu tô vivendo, tão diferente agora daquilo que parecia, e a vida matou o sonho que eu sonhei, cara. Isso é muito triste, cara. Porque não tem um ser humano, pelo menos aqui no Brasil, né? Não tem um ser humano que não consiga se identificar com esse contexto, né, Bruno? Porque é o seguinte, cara, a partir do momento que você deixa de sonhar, não sonhar literalmente, assim, mas acreditar que você vai poder ter alguma coisa melhor na sua vida, de que você vai poder criar seus filhos de uma maneira legal, que você vai poder ter tudo aquilo que você tem vontade de ter, né, cara? não só de ter, assim, material, mas espiritualmente, assim, de ser uma pessoa melhor, de ter um emprego legal, de, pô, ser um cidadão que paga suas contas, que contribui pra sociedade como um todo, né? E, assim, você ter um sonho, cara, que pode ser o sonho mais simples, e aí você vê tudo isso desmoronar, cara, porque a vida, as consequências, os acontecimentos vão sendo tão absurdos, assim, tudo vai te derrotando, tudo vai te botando pra baixo, e aí o sonho que você tinha, cara, você não consegue mais sonhar, cara. Você não tem mais esperança de nada, é isso que ela tá falando, cara, eu não tenho mais esperança de nada, porque a vida não me deixa ter esperança, cara, a vida matou meu sonho, velho. Isso é muito triste, cara. A gente pode até reparar numa coisa que acontece antes da música começar, que é quando ela tá fazendo o papel de prostituta, que ela mesmo, ela faz um pequeno recitativo antes e ela fala como eles não percebem que se deitam ao lado de alguém que já está morto. Puta fé. Nossa, eu arrepiei. Ela já tá morta antes de cantar a música. Só que quando ela começa a cantar, ela lembra de como ela queria que fosse e aí ela fala... Acabou. Por isso que eu tenho tanta revolta no Brasil, sabe? Por isso que eu falo pra caramba, reclamo, xingo. Eu acho que todo brasileiro tem que fazer isso. Porque é fácil você se identificar com a Fantine, cara. Porque quantas pessoas que estão ouvindo esse programa agora, nesse momento, e o público do Jurassic não é pequeno, não. Acabaram de escutar essa interpretação da Anne Hathaway, acabaram de escutar essa explicação maravilhosa do Brunão, e estão pensando nos sonhos que vocês tiveram, que foram mortos pela vida que a gente vive. A vida da Fantine, tudo bem que houve uma série de circunstâncias que acabaram levando para aquela forma, mas o processo social ou o processo político que a França estava vivendo naquela época levou ela a viver daquela forma. Porque você não tinha emprego, você não tinha geração de renda, você não tinha esperança para as pessoas não tinham com o que trabalhar. Essa era a grande verdade. Então por isso que eu reclamo tanto, cara, por isso que eu sou tão revoltado com o Brasil. Porque eu me identifico e eu tenho certeza que milhares dos ouvintes do Jurassic Cast que estão ouvindo agora estão se identificando com isso. Porra, os sonhos que eu tive e que a vida matou. Aí você coloca aí a sua porção de sonho que você precisou abrir mão porque o país é esse lixo e ninguém faz porra nenhuma e ainda tem meia dúzia de borra-bota que quer apontar dizendo que isso aqui é o país do futuro, que isso aqui a gente tá vivendo mesmo mil maravilhas. As pessoas estão deixando de sonhar. Hoje não se sonha mais, cara. Você só vive hoje. Você só vive. Sobrevive. Hoje as crianças não sonham mais, cara. Quando a gente era criança, a gente falava que queria ser astronauta, a gente falava que queria ser presidente, a gente falava que queria ser arqueólogo, a gente falava que queria ser cientista. Hoje as crianças nascem, o que você quer ser? Funcionário público. O futuro do brasileiro, o futuro do brasileiro que está nascendo agora, é trabalhar para um Estado corrupto igual o Estado dos Miseráveis, que se esbalda em cima da cabeça da população, deixando a população sob as migalhas. É isso que me revolta tanto. E é por isso que essa cena me emociona tanto, porque eu me vejo totalmente na Fantine, cara. Eu sou uma pessoa que teve sonhos e mais sonhos esmigalhados pela vida, por circunstâncias, por culpa minha, por causa da situação que eu vivo hoje. Isso é muito triste, cara. Isso é extremamente triste, isso é extremamente desesperador. Eu acho muito difícil alguém não se identificar com essa cena, porque que nem você falou, tipo, velho, todo mundo infelizmente tem algum sonho roubado, em algum momento da sua vida passou por algo muito difícil que perdeu as esperanças. Acho que todo mundo mesmo vai se identificar de alguma forma com essa cena, entendeu? Que eu acho que a gente não pode, claro que eu não tô julgando a Fantine por conta disso, mas a gente não pode entregar os pontos em momento nenhum. A gente pode ter a noção de que vários sonhos que a gente teve já foram destruídos, ficaram pelo caminho, por circunstâncias da vida, mas a gente não pode parar de sonhar, cara. Porque você parar de sonhar é você parar de viver. E é isso que acontece com ela, cara. Ela não consegue mais sonhar por conta das circunstâncias da vida e ela morre, cara. Ela definha. Você que tem um sonho, cara, a gente, eu, Calaveiro, Miotti, estamos aí nessa empreitada do Jurassic Cast, a gente tem um sonho, que é viver do Jurassic Cast, cara. A gente tem esse sonho e eu acho que a gente vai conseguir, cara. Vai demorar 40 anos? Não sei. Não sei se vai demorar 40 anos. Não sei se eu vou conseguir esperar 40 anos. Mas a gente tá lutando pra que não precise durar 40 anos, pra gente conseguir viver disso, que é uma coisa que a gente gosta, que a gente tem paixão de fazer, que é o podcast, que são os vídeos, que é brincar, que é trazer alegria aí pra quem gosta de assistir e tal. A gente se diverte com isso, a gente vive isso intensamente, assim. A gente adora falar sobre filme, adora estudar os filmes, adora falar besteira, quem não gosta, mas enfim. A gente tem esse sonho de transformar isso e conseguir viver disso, né? A vida vem, cara, que vem atropelando, cara. cara. Ela vem que vem atropelando. E se você deixa de sonhar, a gente já tinha desistido disso aqui há muito tempo, cara. Porque a Fantine, ela sucumbe na hora que ela desiste, né? O filme, ela sucumbe de uma doença. E ela morre nos braços do Jean Valjean e faz ele prometer a ela. Sabe lá Deus por quê, mas enfim, ele se sentiu culpado, né? Culpado, lógico que ele se sentiu culpado. Ele era dono da fábrica em que ela foi demitida. Ele reconhece ela. Então ele fala, ela tá nessa situação porque eu não olhei pra trás e falei, não, você não pode demitir essa mulher. Ela tem uma criança pra cuidar. Só que ele, como era messina, né, super importante, ele não nem parou pra olhar isso. Ele se sente culpado por causa disso. Porque ele teve a alma e a vida salva por Deus. E quando alguém precisou da ajuda dele e ele podia ajudar, ele virou as costas. Ele não parou pra prestar atenção. Por isso que ele fala, eu vou cuidar da sua filha. Na hora que ele promete pra Fantine que vai cuidar da filha dela, é quando ela morre. Porque a última coisa que estava sustentando ela viva era que ela sabia que se ela morresse, a filha também ia morrer. A Cosette tem uma das músicas mais fofas e lindas. Castle on the Clouds. Que fofa essa música, velho. Ela é a parte bonita do filme. There is a castle on a cloud. I like to go there. Any floors for me to sweep, not in my castle on a cloud. There is a lady all in white, holds me and sings a lullaby. She's nice to see and she's soft to touch. She says, Cosette, I love you very much. I know a place where no lost. I know a place where no one cries. Crying at all is not allowed, not in my castle. Mas a sensação que eu tenho depois que ela cresce e tal, quando ela entra e tal, tudo muito triste, né? Do começo até ela ficar grande, se apaixonar e tudo mais. Pra mim, a sensação que eu tenho é que ela é a parte feliz do filme. Tipo, todo mundo lutou em prol da felicidade dela e eles realmente conseguiram, entendeu? Tipo, é o sonho realizado ela. A Cosette, ela representa a esperança. A fotografia, ela fica com o rosto iluminado. Sério, é lindo de olhar pra atriz e assim, aí você fica assim, eu fico apaixonada, sério. Eu fico, nossa, que mulher linda. Ela é doce, não sei, eu fiquei assim, desnorteada, e ela cantando, eu ficava, cara, muito lindo, assim, sem palavras. Perceba novamente que no meio da música, ela fala de um castelo, né, de um livro e tal, que tem uma dama de branco. Quem será a dama de branco? É a mãe dela, né? Exatamente. E qual é a cor da roupa que a Fantine aparece no final do filme? De branco, ela vem como um anjo, né, cara? Exatamente. Tudo bem, é uma história romântica, mas assim, a paixão dela com o Marius é uma coisa bem... Meu Deus, que tesão! Era como o ultrarromantismo funcionava, né, cara? É, verdade. As pessoas se apaixonavam, assim, as pessoas eram muito apaixonadas. Se apaixonavam porque via a pessoa, caraca, é ele, pronto. É o cara da minha vida. Naquela época você podia fazer isso. Hoje fica estranho. Você fala, pô, mas que esquisito isso. Você mal conhece a guria? Era comum, cara. Romeu e Julieta se apaixonaram assim. Se viram e pronto, sabe? Já começa a jurar, juras de amor e não sei o quê. Paixão à primeira vista. Eu acho que já passou por isso diversas vezes, não tá aqui pra falar, mas... Que vacilo. Passa por isso toda semana. Ô, Miote, arruma uma paixão lá nos estantes, mas tu vai ter uma desculpa pra viajar pra lá. Não fala isso, cara. O bicho vai ficar puto, velho. Miote é com 7. I know a place where no one cries. Crying at all is not allowed. Nessa época histórica, assim, século XIX, era muito fácil a pessoa se apaixonar, via a pessoa pela primeira vez, ó, meu Deus. Deus, o amor! Porque o amor, não sei o que, o cara ficava apaixonado, ficava de quatro pela mulher e pronto, e a mulher por ele. E é assim que acontece, e ok, é isso, gente. Se a gente for ficar pensando, ah, mas isso é irreal, as pessoas não se apaixonam assim. Não, nessa época era assim, cara. Ele não deixa isso também só pelo lado do amor, ele mostra a pessoa que foi rejeitada, né, que é hipomínio também. Que também não era nada se jogar fora, né, não, garrafa? Ou não era, não, meu Deus, aquela certeza. Interpretada pela Samantha Barks, e olha, eu vou falar pra vocês, que afinação, viu? A Samantha Barks, ela, na verdade, ela é ícone na Broadway. Broadway não, West End. É, aí ela foi escolhida pela direção para fazer o papel no cinema também. Que guria afinada. Eu vou te falar, no filme ela reduz, porque no musical ela piora, é mais sinistro ainda. Exatamente o que o cara fala no documentário do que tem no Blu-ray. A Samantha Barks, ao interpretar Eponine para o cinema, ela entendeu que é uma outra mídia, cara. Então ela não precisa impostar a voz da necessidade que ela precisa de fazer isso no teatro para que a voz dela reverbere por toda a sala, né? No cinema tem microfonação, então você não precisa usar a voz de peito plena para preencher a porra do teatro inteiro. Você pode simplesmente, por um momento, em prol da interpretação, você usa uma voz mais leve de cabeça, que fica muito melhor. Tanto que, inclusive, na cena em que ela morre, ela canta praticamente sussurrando, né? A Little Fall of Rain, né? You will keep me safe, and you will keep me close, and rain will make the flowers grow. But you will live, Pauline, dear God above. If I could close your wounds with words of love, just hold me now. Let it be, shelter me, comfort me. Hush, so don't you fret, monsieur. Yes, I don't feel any pain. A little fall of rain can hardly hurt me now. I'm here. I'll stay with you till you are asleep. And you will keep me close. And rain will make the flowers grow. Tô aqui pra falar das canecas Jurassic Cast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. The Baron and Baroness du Canard. Queria voltar para falar de novo, falar do Jean Valjean e do Javert. A relação dos dois tem muitas nuances assim, que a gente pode analisar. Porque o Javert, ele era, no caso, ele era quase um carcereiro na prisão que o Jean Valjean ficava. E depois ele vira inspetor, né? Ele vira inspetor, vira detetive, se eu não me engano, e ele fica perseguindo o Jean Valjean durante os anos. E ele fala que o Jean Valjean foi o único prisioneiro que ele não conseguiu capturar de novo. Porque, obviamente, né, por rico, ninguém procura um prisioneiro rico. Então ele começa a servir na cidade. De tudo que o Jean Valjean é Monsieur Lambert. E ele não reconhece Jean Valjean. Só que há uma cena em que ele começa a desconfiar que Jean Valjean está andando pela rua e tem uma carroça em cima de um homem, pressionando o homem, e o homem vai morrer. Jean Valjean, na mesma hora, tira o casaco e com a própria força levanta a carroça. Na hora que ele levanta a carroça, qual é a música que toca? Toca o tema dos escravos. Eu uso muito difícil no musical. Ele escolhe um tema que vai remeter a uma emoção ou um sentimento ou uma situação. E quando aquele sentimento e aquela emoção volta, ele volta com o tema. Naquele momento que o tema volta e que ele vê um homem daquela idade fazendo aquela força, ele pensa, ué, quem é esse cara? E aí ele começa a desconfiar. Isso só pode ter sido preso. Tá puxando essa laje aí. Como é que esse cara... Como é que essa porra desse prefeito tá batendo laje? Que porra é essa? A porra aí morou em Bangu, hein? Bangu, filha da puta. Por isso que o Javert fez aquilo que a gente já citou antes, denunciou o Jean Valjean como se fosse um prisioneiro, só que pegaram outro cara e colocaram no lugar dele, e o cara não assumiu, mas falaram, é você, e o cara ia ser preso. E aí vem a catarse da interpretação do Hugh Jackman de uma maneira absurda, eclodindo tal qual uma gente dando de poder foda, que é a música Who Am I, que ele se questiona. Ele pensa, cara, quem sou eu? Eu sou o homem que vai ajudar a população da cidade, etc, etc, ou eu sou o Jean Valjean, um homem que foi condenado e teve a alma prometida a Deus? E aí no final ele fala, quem sou eu? E aí, em vez de falar o próprio nome, em vez de gritar eu sou o Jean Valjean, ele grita o número dele de quando ele era condenado, que era 24601. 24601. É quando ele invade o tribunal, né? O cara que tá sendo julgado em nome dele. Aí ele invade o tribunal e salva o cara. Prefeito Lamé, os caras ainda tentaram. Não, Lamé, que isso? Prefeito, o senhor está maluco? Não, o senhor está perturbado? Lamé de cu é rola. Aí ele vai e fala, eu sou o prisioneiro. Aí fala o nome. Who am I? Jean Valjean. Monsieur Lamé, you saw your honor, you see it's true. This man bears no more guilt than you. Who am I? 24601. É detalhe que no filme eles colocaram a fala dele como Say Your Honor. Ele tá falando pro juiz. Só que no musical original ele fala, eu sou o Javé. Ele fala diretamente pro Javé. Que o que ele tava falando era verdade, que ele era o Javé. We go where the wind is blowing. Love is the stuff we smell. Só que a gente não pode deixar de falar do casal, né? Thénardier. Ah, sim. Que é o Sacha Baron Cohen, cantando bem pra caramba, fazendo dobradinha, muito legal. E eu não sou grande fã da Helena Bonham Carter, né? Eu acho ela uma atriz do mesmo papel, por assim dizer. Mas ela canta bem. Cara, não, eles dois, cara. Não, você pode ver que ela canta bem já no Sweeney Todd, ela mandou bem naquele filme. E é muito legal, né, cara? Porque é o arquétipo da malandragem, né? Se passasse no Brasil, eles dois seriam um jeitinho brasileiro, né? E a música é tão divertida, né, cara? Master of the House é muito divertida aquela música, parece um circo. Master of the House, could you catch your eye? Never was a concert by the passing by. Serving to the poor, bowing to the great. Talking of the philosopher and mind your pain. Everybody's good companion. Everybody's chaperone. But lock up your valises, Jesus wanna skin it to the bone. Cara, eu vejo duas pessoas que são mau caráter, sim, mas ao mesmo tempo são porque precisam ser. Eu nunca enxerguei o casal Thénardier como dois vilões. Não, eles não são vilões, mas eles também não se veem na necessidade. Eles aceitam ter a pegada religiosa que você falou. Eles aceitam que eles vão pro inferno e eles falam, vamos viver essa vida aqui porque a gente vai pro inferno, não vou ser bonzinho não. Mas eu nunca vi como necessidade, porque, por exemplo, eles tinham o hotel lá deles, lá a estalagem, daria pra eles subsistirem, vamos dizer, tipo, eles ganhando um pouquinho e viver naquela coisa sem luxo nenhum. Mas eles queriam a mais, entendeu? Por isso que eles roubavam e faziam tudo mais. Ah, mas eles eram escroto pra caralho. É, eu nunca vi como eles fazendo isso por uma necessidade. Aí corrompe, né, cara? Você acaba, o espírito humano vai... Uma hora ele é corrompido, né? Total. E eles são muito corruptos, cara. Você vê aquela hora, né? O cara tá cantando a música e aí ele vem falar que não, eu te cobro 5 centavos por você sentar não sei aonde, 5 centavos pra fechar a janela, velho. É tipo meu irmão, um negócio ele assim, vende linguiça de gato. Ele faz linguiça pra vender. A linguiça é do rabo do gato. Ele corta o rabo do gato e joga no moedor de carne, velho. Não, é legal quando o Jean Valjean chega lá pra pegar a Cosette deles. Aí eles falam assim, não, mas eu gosto tanto da facete, Cosette, Cosette. Colette, Cosette, Colette, Cosette, Cosette. E detalhe, isso não tem no musical. Isso foi do Sacha Baron Cohen mesmo. Não, e tem uma hora que ele fala, tipo, Cosette. Não, mas eu vou sentir falta da Cosette. E diz que Cosette em francês é tipo, sei lá, pepino, uma parada assim. Os tenar deles ficavam achacando a Fantine. Estorquindo a Fantine, né? Pra ela mandar dinheiro, mais dinheiro. Ó, não tá dando, não tá dando. A garota tá despesa, a garota é doente. E a coitadinha, que é tão bonitinha ela, a atriz, cara. Servindo de empregada doméstica pro povo. Enquanto a Eponine, que é a filha desses dois, era tratada como se fosse uma bonequinha de luxo. No futuro, o casal quebra, obviamente. E a Eponine acaba se tornando uma garota de rua. A história evolui, basicamente a história se passa, pelo menos assim contada no musical, é o Jean Valjean correndo com a Cosette, fugindo eternamente do Javert, né, que cisma em persegui-lo, que é obstinoso da porra também, né. É, o que eu acho interessante é que quando ele foge com a menina ainda pequena, ele se esconde num convento lá no lugar, e ele encontra aquele cara que ele tinha salvo lá, que o Garrafa comentou. Que é o Fast Lafon. Que ele salvou o cara lá na carroça, que tava esmagado, e o cara fala, não, por favor, vem aqui, fica aqui. E ele fica morando aí nesse convento um tempão e tal, escondido, né, cuidando só de jardinagem. E aí vem a cagada que o Russell Crowe me faz na porra do filme, filho da puta. Porque, porra, na mudança do primeiro ato, que é isso tudo aí, que a gente vê pro segundo ato, que é quando a Cosette vai ficar mais velha, já vai envelhecer, e a Cosette vai se apaixonar pelo Marius, tem a passagem. E essa passagem é a música Stars. Que é linda. E o Russell Crowe interpreta ela como uma pedra. Como um robô. Como um robô. A música é linda, a cena é linda, porque ele tá no parapeito, né, da delegacia, de alguma estrutura, enfim, e ele olha para as estrelas. Tá vendo Paris ali, né? E ele se coloca como as estrelas, porque as estrelas são o vigilante da noite e observam tudo nas sombras. E ele fala, o Jean Valjean se esconde nas sombras, então eu vou ser as estrelas e iluminar as sombras da noite para procurar você, nem que seja a última coisa que eu faça. Caralho, hein? Por que que não chamaram Garrafa pra cantar isso, né? Porra, cara, eu canto essa música em casa, irmão, a vizinhança tá maluca. Silent and sure, keeping watch in the night. Keeping watch in the night. You know your place in the sky. You hold your course and your aim. And each in your season returns and returns. And is always the same. And if you fall as Lucifer fell, you fall in flames. And so it must be, for so it is written on the doorway to paradise, that those who falter and those who fall must pay the price. Lord, let me find him, that I may see him safe behind bars. I will never rest till then. This I swear, this I swear by the stars. De nos aproximarmos do final, eu acho que a gente não pode passar desse momento do filme sem falar da música One Day More, que eu acho que, eu posso colocar dessa forma, seria um popurri entre todos os personagens, não é? Não, ela não só é um popurri entre todos os personagens, como ela é o retorno de muitos temas que já foram cantados, como ela também é a pontuação de que cada personagem é para dentro da obra. Tem o próprio tema da Dilma Green, ela entra dentro da música, o tema da Rua Mai do Jean Valjean entra dentro da música, o tema da Cosette com o Marius, que é a Rock to Love, entra, no meio da música também, sabe? Isso que é foda. E ela no final faz uma nota que explode os passarinhos tudo por lá. E entra também o acho que, se não me engano, entra o tema da Revolução, tudo junto. Então você vê que são caminhos se entrelaçando e que naquele momento eles se unificam. E aí acontece a música que eu mandei embora. É sensacional ver esse assim, entrelaçar de canções e de temas. É genial. One day more, another day, another destiny, this never-ending road to Calvary. These men who seem to know my crime will surely come a second time, one day more. I did not live until today. How can I live when we are parted? One day more. Tomorrow you'll be worlds away, and yet with you my world has started. One more day all on my own. Will we ever meet again? One more day with him not caring. I was born to be with him. What a life I might have known. And I swear I will be true. But he never saw me there. One more day before the storm. Do I follow where she goes? At the barricades of freedom. Shall I join my brothers there? When our ranks begin to fall. Do I stay? Do I dare? Take your place with me. The time is now. The day is here. One day more. One day more to revolution. We will nip it in the bud. We'll be ready for these schoolboys. They will wet themselves with blood. More. Watch him run amok. Catch him as a fool. Never know your luck when there's a fray for all. Here's a little dip. There a little touch. Most of them are gone, so they won't miss much. One day to a new beginning. Raise a flag of freedom. Every man will be a king. Every man will be a king. There's a new world for the winning. There's a new world for anyone. Do you hear the people sing? My place is here. I fight with you. One day more, we will join these people's heroes. We will know where they go. We will learn their little secrets. We will know the things. One day more, watch him run amok. Watch him as a fool. Never know your life when there's a rainbow gone. We'll be ready for this. Tomorrow will be far away. Tomorrow is the judgment day. Tomorrow we'll discover what our God in heaven has in store. Eles, pra lacrar o cu das invejosas, toda a equipe cantou esta porra desta música, difícil para caralho, ao vivo no Oscar. Cara, aquilo foi lindo. Tapa na cara de todo mundo, né, velho? Ao vivo, cara, vocês não têm noção de como esta porra é difícil de arrumar pra aquela caralhada de gente cantar, meu irmão. Aquilo é muito difícil e eles... Eu vou falar pra você, cara, o Oscar 2013 foi revigorante, o de 2014 foi ridículo. Comparem a apresentação dos Miseráveis cantando o Homem Mora e a Indina Menzel cantando o Frozen, derrubando a porra toda. Nossa senhora, que vergonha daquela mulher. Eu adoro aquela mulher, mas como errou o tempo, errou o tempo. Jean Valjean correndo, Paris por 30 anos junto com a Cosette. Ele vai ficando velho e ele começa a ficar preocupado pelo fato dela vai ficar sozinha, né? Só que ao mesmo tempo ele repudia o Marius. Na verdade, ele não sabe que o Marius existe. Ele repudia a Cosette querer saber do passado dele. Porque ela fica nessa questão de, ah, você tem que ser meu pai, você é como um pai também. Ela sabe, lembra que ele quer ver com ela, mas não sabe nada do passado dele. Então ela se questiona por que eles ficarem correndo de um lugar para o outro sem ela saber. Ela não pode fincar raiz em lugar nenhum. Quando ela conhece o Marius, que ela quer ficar com ele e tudo mais, que ela se questiona, ué, por que eu tenho que ir embora? Se o homem que eu amo está aqui, eu não quero ir embora. E ele começa a questionar e ele fala, não, já vai pra mim, tem que correr, já vai pra mim. Só que quando ele recebe a carta do Gavroche, ele fala, ué, peraí, tem alguém que ama a Cosette, vai poder cuidar dela, vai poder dar pra ela a vida que ela quer, né, que ela é apaixonada também, e ele corre o risco de morrer, porque ele faz parte do grupo de jovens revolucionários que vai tentar derrubar o governo. E ele fala, não, eu tenho que ir atrás desse garoto. E aí ele vai até as barricadas. Né? É interessante falar sobre esse período da história, que o Marius e a Cosette se veem na rua e se apaixonam. A Eponine já é apaixonada pelo Marius, mas o Marius tá na friendzone com ela. É, ela tá na friendzone com o cara. E aí tem algumas das músicas mais lindas ali, que é quando eles se encontram, a Cosette de um lado da grade e o Marius do outro. A heart full of love. Oh God, for shame, I do not even know your name. Dear mademoiselle, won't you say, will you tell? Heart full of love, no fear, no regret. My name is Marius Pontmercy. And mine's Cosette. Cosette, I don't know what to say. Sound. I am lost. I am a heart full of love. It was never mine to lose. A heart full of love. A single look, and then I knew. I knew it too. These are words he'll never say. Not to me. From today, not to me, not for me. Every day is hard of love. Not a day for this war. O Marius afasta a Cosette do Jean Valjean, né? O que acontece é a barricada, que é o movimento que os jovens revolucionários levantam uma barricada no beco de Paris, esperando que a população de Paris vá se juntar a eles na luta contra o governo opressor. O diretor estava estudando sobre esse período histórico e ele descobriu que essas barricadas que existiram realmente, elas eram construídas de uma forma muito rápida. 15 minutos eles construíam essas barricadas no meio da cidade. E aí ele falou o seguinte, não, nós vamos construir essa barricada em 10 minutos de cena. Realmente, os atores construíram aquela barricada. Aquilo não foi feito um cenário, não tem corte na cena. A cena, ela foi filmada. O que que eles fizeram? Eles pegaram alguns dos câmeras e vestiram eles como os figurantes. E o cara tá segurando uma handcam, uma steadicam, né? E ele vai ali, ao mesmo tempo, eles vão construindo e eles realmente levaram 10 minutos para construir aquela barricada. E aí, quando terminou a cena, o diretor falou pro pessoal da direção de arte, ó, agora pode botar de vocês. E eles foram lá e viram, cara, não, mas essa aqui tá boa, só vamos parafusar aqui pra ele não sair do canto. E aí eles fizeram exatamente do mesmo jeito que foi feito a barricada lá em 1800 e lá vai bolacha. Impressionante, né, cara? Impressionante. Durante o problema todo, a população de Paris não se junta aos jovens, né? Por que será? É engraçado que a história só se repete, né? No Brasil, recentemente a gente nem viu isso. Não vimos. Isso aí é triga da oposição, Calaveira. Isso, é eu porque sou burguês opressor, desculpa. E branco. Elitista branco. E gordo. E hétero. Os jovens são massacrados. Só que durante esse processo, o Jean Valjean saiu de casa, né, dentro da carta do Marius, e foi lá para quê? Para tentar salvar o Marius. Na noite anterior, ele canta uma música que também é belíssima, que é Bring Him Home. Ele fala com Deus e fala para Deus, Se alguém tiver filho, que morra eu. Deixe ele viver. Ele era a esperança da Cosette ter uma vida melhor, né? Exatamente. Que é o que o Hugh Jackman manda muito bem, realmente, mas que tem que ser ouvida na voz do Paul Wilkinson, porque ele é uma das músicas mais lindas que eu vi esse cara cantar e, porra, é de chorar. Ele salva o Marius, leva o Marius pra casa, e no processo ele tem que passar pelo esgoto, que é uma cena bizarra. É esgoto de verdade, eu, né? Eu pensei, cara, a mesma coisa. Que nojo. Não é esgoto de palga marrom, tu vê merda, assim, uma coisa suja. É escroto assim, demais. Tu olha assim e tu vê que o Rio de Janeiro tem de boca aberta, assim, nada, cara. Ele tipo solta um toletão, estrume, eu odeio estrume, né? Que horror. E nesse processo, o Marius perde o anel da família, porque ele é nobre. O Jornal já salva ele, leva ele pra fazer tudo do experimento dele, só que, né, não se revela. Nesse meio tempo, é importante a gente falar que o Javert, ele tá ali circundando a revolução e acaba sendo descoberto, é preso pelos rebeldes e fica refém dos rebeldes. Quando o Jean Valjean chega, ele vê o Javert naquela posição e ele fala, olha, eu vim e não sei o quê, e aí ele acaba negociando lá que quer dar cabo do Javert. Ele pega o Javert e solta o Javert. E aí, cara, eu acho muito legal porque o Javert entra em parafuso, cara. Não, o Javert acha, você quer barganhar a sua vida pela minha. Você tá me dando a minha vida para que eu pare de perseguir e isso não vai acontecer, porque eu sou a lei e a lei não faz negociação com bandido. E aí ele fala, não, vai embora, eu não quero nada de você. Se você quiser me encontrar, você me procura daqui a uma semana e fala o endereço. Não, e tem outra coisa, por dois motivos o Javert entra em parafuso, por essa atitude do Jean Valjean e porque ele se infiltrou nos revolucionários, porque ele achava todo um bando de baderneiro, eles achavam que eles eram inimigos do Estado, e na verdade ele viu que eram jovens com ideal bacana, que era a igualdade entre todos. E ele falou assim, cara, então, peraí, como assim essas pessoas não são os monstros que eu imaginava ser? Mais ou menos o que aconteceu no Brasil? Ah, desculpa, não é? Não, não aconteceu não. Eu sou burguês. Foi sonho, foi sonho. É, foi sonho meu, foi sonho meu. Quando a imprensa chamou todo mundo de baderneiro, uma semana depois falou que eram manifestantes. Sou desculpa, porque eu confundi aqui. Isso, foi, exato. Foi sem querer. Então, assim, são dois momentos que fazem com que ele fique... Tudo que eu fundamentava a minha vida... Não faz sentido nenhum. Não só isso também. Uma coisa que aparece no filme, que se eu não me engano, não tem no musical. Ele vê a morte do Gavroche, que é o garotinho que ele... Foi triste. Ele é morto a sangue frio pelos soldados franceses e voltava coletando munição e encarando os soldados de frente. E quando ele vê o corpo do Gavroche no chão no dia seguinte, que estão todos mortos, ele pega a medalha de condecoração que ele ganhou e coloca no corpo do garoto. Inclusive, essa medalha aí é a maior medalha que se podia ganhar nessa época aí. Damned if I live in the debt of a thief. Damned if I yield at the end of the chain. Daí o Jean Valjean vai, salva o menino que se machucou, o Marius, e entra no esgoto, e quando ele sai do esgoto, quem tá esperando por ele? Javert. E aí ele fala, cara, eu preciso levar ele pro hospital e você não vai me impedir. Ele fala cheio de merda. O Javert fala, para que eu vou te pegar agora. E ele fala, então pega, mas eu vou levar esse cara. Você me mata agora ou não. E ele vai embora e o Javert fica sem saber o que fazer, fica perdido. E canta uma das músicas que eu acho muito interessante, a letra. E ele acaba no final se suicidando, se jogando no Senna. Lembrem o que eu falei agora, ó, flashback. Lembrem o que eu falei no início do programa. Lembra do tema do Jean Valjean lá no início do programa? Que ele fala: Jean Valjean is not in our story, mas tudo bem. Que é quando o padre dá pra ele a prata, ele se torna um homem novo, raio do papel. Esse tema é o mesmo tema da morte do Javert. Bacana. Caramba. Muito legal. Porque ao mesmo tempo que o Jean Valjean se liberta da vida de prisioneiro e começa uma nova história, porque aquele mundo, o mundo de Jean Valjean, ele fala escape from the world, from the world of Jean Valjean, ele vai escapar do mundo de Jean Valjean, ele foge, o Javert também fala, eu vou escapar desse mundo, do mundo de Jean Valjean. E aí ele se mata. Cara, e ele se mata com requinte de crueldade, né, velho? Porque ele não tá satisfeito em pular no Senna. Ele pula na quina. Quebra no meio, velho. Aquilo é muito pesado. No filme eles não fizeram uma parada que no musical tem, que quando ele vai pular, ele pula com uma nota que é consoante, né? Que seria pra terminar a música do no musical, ele dá uma nota que é nada a ver, tá? Que é dissonância, ali, tem assim mesmo da morte. A world that cannot hold. I'll escape now from that world, from the world of Jean Valjean. There is nowhere I can turn, there is no way to go. Oh! nós temos o final do antagonista. O Jean Valjean tá meio que recluso, né? Sofrendo pelos fantasmas do passado. É, ele decide se afastar, né? Depois que ele devolve lá o Marius pro avô dele... E pra Cosette, né? E pra Cosette, ele fala, agora é a hora de eu sumir. É a hora de eu desaparecer, ela já tá bem, ele tá bem também. Vão ficar bem, eu vou me esconder. Mas ele também some porque ele não quer que a Cosette saiba do passado dele. E ele não quer que a Cosette siga, que as pessoas descubram que a Cosette siga com o estigma de ser a filha de um ex-presidiário. Por isso que ele foge dela e dele. E aí ele conta pro Marius o verdadeiro nome dele, que é Jean Valjean. E fala, ó, Maria Cosette não pode saber disso. Eu vou pra lá, você fica com ela ali, consola ela, mas eu tô metendo o pé. Consola ela, entendeu? É, consola. Dá conta aí no cantado, moleque. Só que você vê que ele tá ficando velho, né? O tempo não sobe mais, né? E aí ele vai, ele morre de velhice, na verdade. And sweat, he washed away his crime. O casamento. Porque é durante o casamento que o Thénardier vira, ele tá com o brasão da família, porque ele pegou o anel lá no esgoto, de penetra, ele vai na frente e fala, ó, tem esse anel aqui que eu vi o Jean Valjean matando alguém e roubando esse anel. Só que o Marius, que é o anel da família, então ele vai botar pro Jean Valjean, fala que recuperou o anel e pediu uma premiação. Só que o Marius reconhece o anel e fala, não, esse anel é meu. Pô, e Jean Valjean que me salvou então naquela noite. E o Jean Valjean é o pai da Cosette. Então ele fala, então o Jean Valjean, ele precisa, a Cosette precisa saber que esse cara me salvou, que esse cara, apesar de ser um presidiário, foi condenado, foi a porra toda, esse cara é um herói, esse filho da puta. E aí ele leva a Cosette até o monastério, onde o Jean Valjean estava nos seus últimos dias pra falar com ela a verdade. Ele é o Jean Valjean, mas ele é o herói. E eu vou falar pra vocês, a cena final do filme, que é a morte do Jean Valjean, é de um lirismo tão impressionante, cara. E nessa hora eu já tava chorando de novo, lembra, Calaveira? Você já tava chorando na hora que o filme começou, Les Miserables, o Bruno do meu lado, eu tava assim. Ele tava igual um daqueles anãozinhos que era atrás da Penélope. Penélope! Ele tava assim. Mas, cara, é de um lirismo impressionante essa cena. E aí eu remeto pro Vitor Hugo de novo. Como eu já disse, alguns estudiosos a respeito do autor apontam de que ele realmente era uma pessoa extremamente espiritualizada, que ele era espírita kardecista. Existem vários livros psicografados por médiums brasileiros, eu acho que pelo Chico Xavier e pelo Divaldo, que foram psicografados mediante o espírito do Vitor Hugo. Gente, eu tô falando isso, eu sou espírita, kardecista, eu não tô querendo converter ninguém, eu tô falando uma coisa que é referente pra obra do autor do livro e o porquê que a obra foi feita dessa forma. Não, e referente à sua interpretação. Isso, e a minha interpretação. E eu gosto muito dessa interpretação que eu li, que eu entendi e que eu me identifiquei bastante. Ao final do filme, a gente vê o espírito da Fantine se aproximando do Jean Valjean e ela toca nele e ele morre, né, que é no momento que ele morre, que o espírito sai do corpo, é como se fosse a redenção do personagem. E aquilo ali ficou extremamente poético, cara, porque é o fim da vida, é o arquétipo do final da vida. O que, que o ser humano quer no fim da vida? Ele quer estar em paz consigo mesmo. E quando a Cosette e o Marius chegam até ele e ela fala que ela não se importa, o passado, que ela o ama, independente do que ele foi, do que ele seja, e o Marius agradece ele com todo o coração e ele vê que a filha dele, que ele tanto amava, estava entregue nas mãos de uma pessoa tão decente, tão bacana como era o Marius, cara, eles falam assim, o meu papel nessa terra tá cumprido. E aí ele tem a redenção do homem justo, cara. Isso eu achei, assim, muito emocionante. E a interpretação da Anne Hathaway também tá magnífica de novo. Ela vem se aproximando deles e eles vão saindo da igreja e andando para aquilo que seria o paraíso. Ou vão pro segundo plano, pro outro plano, né? Aí, ao final do filme, a gente vê aquela França dantesca, totalmente dantesca, com aquelas muralhas absurdas. A barricada, a maior barricada da história, né, velho? Aquilo ali é uma representação do próprio Vitor Hugo. E aquilo ali é uma representação fiel, cara, pra você que é católico, entende aquilo como purgatório, ou pro espírita, entende aquilo como umbral, por assim dizer. E é uma coisa muito linda, cara. Aquilo ali representa o quê? Representa a ideia de que a luta continua. De que o mal, ele não tá só na terra. O mal, ele tá no ar, enfim. A luta pelo bem e pelo mal, ela se estende para as outras existências do espírito humano. Isso foi feito com um toque tão delicado do diretor, cara, porque é uma cena maravilhosa que aparece todos os personagens que morreram no filme. Que não foi pouca gente. Né, bicho? Você vê aquele cenário totalmente acinzentado, aquela reprodução da França de uma, seria o equivalente a uma França espiritual, né? Bem dantesca, aquela barricada gigantesca e aquelas pessoas tentando ser felizes mesmo no outro mundo. Mas sorrindo, né? Mas sorrindo. Sim, felizes por estarem ali. Felizes por poderem ter cumprido a jornada deles na Terra e felizes principalmente por poderem continuar lutando pelos ideais atrás dele, pela liberdade, pela igualdade e, por fim, pela vontade de querer ser feliz, né? Se fosse uma cena só pra juntar o elenco todo e fazer uma foto bonitinha no final, o Javé estaria ali. E ele não está. Exatamente. O Javé tá em outra jornada, né? O filme acaba de maneira absurdamente maestral, cara. Trazem de volta uma das, na minha opinião, uma das músicas mais empolgantes e bonitas de toda essa dessa obra, que é a Do You Hear the People Sing, que é a música da Revolução, né? Quando os estudantes se juntam lá e sobem lá e botam bandeira e não sei o quê, e pô, aí é uma música que preenche, né, cara? É uma música que preenche, assim, preenche a sala, cara. Na cena que eles cantam ela pela primeira vez, que é lá no enterro lá do general, não sei o quê, do marechal, do Lamarck, ela começa devagar, né, cara? E ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. E aqui é a mesma coisa, ela começa bem devagarzinho, na hora que eles ainda estão indo embora. E aí quando eles chegam lá, aquela panorâmica enorme, o pessoal lá todo em cima da barricada, e aí, cara, vem a força de um coral de sei lá quantas vozes, cara. E você fica arrepiado, eu tô falando aqui, eu tô lembrando, eu fico arrepiado com essas vozes cantando poderosas desse jeito, e o filme acaba lá em cima, cara, lá em cima, e você levanta da cadeira e aplaude. E veja bem, qual é a última, eu sempre faço a composição, qual é a última frase do filme? Tomorrow comes. O amanhã vem. Nunca deixe de lutar, quem dá a esperança. Nunca deixe de sonhar, olha aí. É muito lindo esse final desse filme. Eu só quero agradecer imensamente ao Garrafa por estar aqui de novo, por ter aceitado nosso pedido, por ter aceitado o nosso convite de última hora, pelo menos o meu convite de última hora, e agradecer a Lidiane também, que deve estar no 20º sono agora. Olha aí, viu? Dormiu de novo, daqui a pouco... Dormiu de novo. Eu peguei! É de plástico, eu peguei. Mas se ela não voltar, se ela voltar, ela agradece. Se ela não voltar, fica aqui os nossos agradecimentos. Garrafa, meu querido, muito obrigado de novo. E por favor, aonde os ouvintes do Jurassic Cast? Meu Deus, que susto que eu tomei. É de plástico. Garrafa, onde os ouvintes do Jurassic Cast podem te encontrar? Vocês, ouvintes do Jurassic Cast, podem me encontrar lá no meu podcast, o Crazy Cast. Meu site é crazycast.com.br. Pode assinar nosso feed. Eu fico mais maluco pro lado que aqui, mas eu também podia perder a oportunidade de falar desse filme que, pô, cara, é um dos meus filmes favoritos, é uma obra sensacional, um filme que mudou até minha carreira, posso até falar assim, porque antes eu só estudava conto lírico, e atualmente eu tenho demandado um pouco dessa área de musicais para entender exatamente qual é esse filme. Então, um filme que não só me tocou de maneira emocional, mas profissional também. Incrível que isso possa aparecer e, pô, cara, foi um prazer indescritível quando gravar esse programa. Espero que pra vocês tenha sido bom ouvir também. Não, matou a pau, cara. Moleque, mandou bem demais, sério. Ediane, minha querida, dormiu, se emocionou. Não, me emocionei. Não, é porque, pô, Garrafa aí, ele sabe de tudo, né? Praticamente, assim, mais do filme. Aí eu tava aqui na expectativa também. Tava dormindo pra caralho. É, querida, onde os ouvintes do Jurassic Cast podem te encontrar? Gente, vocês podem me encontrar no Fase Beta. O site é fasebeta.com.br. A gente tem um feed também, Fase Beta. E é isso aí, estamos sempre lá. Tem o YouTube também, que é youtube.com/fasebeta. Então é tudo Fase Beta. Maglione, se prepara. A gente vai roubar a Lidiane e vocês em breve. Pode esperar. Você tem consciência que a gente tem as mulheres mais bonitas da internet? Não é, cara? Vocês já pararam pra observar que são todas ruivas? Pois é. Falei. É mesmo, a gente tem fetiche por isso, né? Mas, é, eu falei assim, como assim? São todas ruivas? Daqui a pouco o Jurassic Cast vai ter mais ruiva que X-Vivos. Caraca! Caramba. Olha a garrafa fudendo toda... Olha a comparação. Todo toda a imagem que ele construiu nas três horas. É fudendo com uma frase. Porra, Crazy Cash, porra. Tem que assinar, tipo, da carreira, né? Chicotado, eu assino. Porque vocês dois são pobres. Vocês não são como meu amigo Beijo, que vai aos Estados Unidos de 4 em 4 meses. Ele já está no terceiro passaporte, porque não tem mais onde carimbar. Não, no terceiro visto. No terceiro visto. É, já não, no terceiro visto. Não, passaporte. É porque visto é de 10 em 10 anos. Isso, entendeu? Isso. Já está no terceiro visto. E ele vai ver, ele viaja pra New York apenas para ver... Apenas para ver a Broadway. A Broadway. Meu amigo, sim. Hugh Jackman, cantando. É, tipo, no final de semana e tal, né? Vou dar um pulinho em Nova York. Vamos dar um pulinho em Nova York. Nova York? Nova York. Nova York. You must look at nothing posh, nothing new you call what to scratch. É, eu provando que eu sou mais macho que vocês três aqui, galera. Ih, mas se emocionar não é viadagem não, viadagem dá o cu. Pra outro homem. E dependendo da pessoa, porque se for o cara lá do Ai Que Delícia Cara, segundo ele, dá o cu pra outro cara, tem que ser muito macho, eu discordo. Viadagem mas... não é chorar, viadagem é chorar em você. É, entenda como quiser, né? É. Caralho, que triste, né, cara? Demais. Tomara que a gente não tenha que botar o miote pra se prostituir, né, Bruno? A gente já tentou isso, né, com aquele Dica de Sedução, mas não deu certo. Dica de Sedução do miote. Não, ele virou e falou assim, nunca mais. Nunca mais. Aquele era muito bom, cara. Era, mas ele falou, nunca mais eu faço isso, aí a gente não fez mais. Ah, por quê? Porque é o queimação de mico do queimador de mico do caralho. Acho que a Lidiane dormiu. Lidiane? Caralho, dormiu mesmo. Lidiane. Lidiane dormiu. Tá roncando? Dá pra ouvir? Não, não tá dando pra ouvir não, mas acho que ela dormiu. Eu não dormi. Eu peguei, era de plástico. Você tá me ouvindo? Não, agora sim. Agora. Não, é porque o meu... Caralho, olha a voz grossa. Olha a voz grossa, né? Não, deixa eu só explicar, é porque o meu fone tem um negócio de multi. E aí eu acho que eu cliquei nele sem querer. Você dormiu em cima dele e aí clicou. E aí vocês falaram, acho que ela dormiu. E eu desesperada, cara, por que que não tá funcionando? Por que que não tá funcionando? E aquela barba no canto da rua.